né? Batemos mais um recorde de absence. Como é que fala em português? Absência. Não, não, não. Abstinência não é. Abstinência não tem a ver com sexo. Abstinência? Ausência? É, ausência. Batemos recorde de ausência. Olha como nós somos curtos. Quanto tempo a gente tá? Porque a gente tá morando aqui em Londres faz quantos dias? Faz quantos meses? Porque a gente esqueceu de falar português, né? É, a gente tá... É, porque eu vim pra cá mais porque eu queria usar cachecol listrado na rua, né? Por que você tentou usar um dia desses aqui? Não deu muito certo. Meu Deus, não sei. As pessoas olhavam. Tá bem, tinha um solzinho assim de 45 graus. Mas, porra, é um acessório bonito. Vamos anunciar a combo, não? Combo Rangers? É, Combo Rangers. Já acabou há muito tempo. E a Abu tá nas princesas agora, não tá? Tá, mas sabia que tem bonequinho dos Combo Rangers encalhado até agora no submarino? Ah, é? Você nem sabia que tem bonequinho dos Combo Rangers, né? Você consegue comprar ainda? Tem só a rosa. Ajuda o Fábio e a Abu, compra o bonequinho que sobrou e manda pra mim depois que eu quero. Então, o JCast, como é o nosso ritual... O negócio é o seguinte... Como a gente eu avisei pra vocês... Não, eu avisei. O que que eu avisei no último programa? Esse aqui é o décimo. Toda a nossa trajetória podcast, seja no GQS 1.0, 2.0, CCS, o que for, sempre que chega no 10, a gente acaba. Ou então muda tudo, né? No 1.0, quando chegou no 10, o Diego saiu, mudou tudo. Aí quando chegou lá perto do 20, veio o Mark One e blog, e a gente, etc. Aí entrou em app e parou, não sei o quê. CCS eu fiz com o Diego até o 10 e a gente tá parado até a hoje. A única exceção que a gente não parou em um que não foi o 10 foi essa última parada que a gente deu, né? Antes da gente voltar agora. Que não foi em casa não, mais. Mas não era um hiato também, né? Ué? Era. Não, sim, mas foi claro. Depois, mais ou menos. 7 ou 8. Mas tá, somando com os reviews, já passava de 10, enfim. Então... O que acontece? Eu avisei que alguma coisa ia mudar depois que saísse do 10 e a gente ia acabar, provavelmente. Inclusive, a gente comemorou no 10 que nada tinha mudado ainda, né? É, mas acabou mudando, mudou. Né? A gente não acabou, mas assim, estamos aqui gravando... É, na verdade, as pessoas vão ficar felizes pela mudança, né? É, porque assim, na verdade, a gente tem esse problema de falta de tempo e falta de saco e antissocialismo extremo e a gente não gosta muito de divulgar, de mandar e-mail. Antissocialismo? Você é antissocialista? Não, você é? Não gosta de socialistas? Não, também não. Também não. Olha, temos um terceiro participante, é o irmão do Livinho, é o Mini Livinho. O irmão do Livinho, ele tá aqui e a gente vai tentar fazer ele falar hoje. É, e ele gostou muito do fato do irmão dele não gostar de socialista. Aí o que acontece é o seguinte, a gente arrumou uns amigos que vão fazer por nós o que nós deveríamos fazer por nós. Que são o pessoal, o Thiago Andrade e o Esquias lá do Dimensão Nerd, que eles estão fazendo esse agregado de podcasts, a Combo Podcasts, e estavam chamando qualquer pessoa que quisesse ir pra lá. E como eles prometeram casa, comida e roupa lavada, a gente falou ok. Então a gente se vendeu completamente, nós abrimos as nossas respectivas pernas e os meteram no... Não, é... Enfim, eu acho que vai ser... O negócio é o seguinte, Dia 25, se não já passou dia 25, se estamos antes do dia 25 ainda, vai começar uma maratona de todos, desde o 1.0, vocês perderam. Tem gente reclamando que tem link quebrado do 1.0. Ó, já é, né? A gente tem. Eu não vou reupar porque eu odeio aqueles programas. Eu falava muito besteira no início. Eu gostava pra caramba, até o... Não, era divertido, mas eu falava besteira, eu tenho vergonha de mim mesmo, então... Ah, tá. Como eu não sou você e eu não tava lá, eu gosto. Eu tinha 15, 16 anos, sabe? Não, 17. Enfim. Como eu sou velho, eu já era adulto naquela época. E a gente vai pra lá, vai ter uma maratona a partir do dia 25, saindo um por dia, mas não vai sair, alguns vão ser divididos, porque nossos programas têm 35 horas de duração, eles têm uma política mais ou menos de uma hora, alguns vão estourar, outros não, enfim. E quando acabar essa maratona, vai ter JCast inédito toda semana. E vai ser pequenininho, não vai ser de 3 horas. É, o que a gente resolveu fazer? Como a gente lança um programa de 3 horas a cada mês, é mais fácil a gente pegar esse programa de 3 horas, dividir em 4 e lançar semanalmente. Eu acho que não vai dar certo, mas a gente pode tentar. Então, basicamente, ao invés de você ter um Mark One com 35, com 5 blocos e 4 horas de duração, vocês vão ter 5 programas, 5 bloquinhos cada um, um programa diferente, com, sei lá, 30, 40, uma hora no máximo. A gente vai testar pra ver como é que o bicho vai dar, mas o principal motivo pra gente estar fazendo isso... Ah, só avisando, obviamente, a gente vai gravar tudo num dia só, então, 2 meses depois, a gente vai estar acabando de publicar o que a gente gravou e vai ter muita coisa antiga e defasada, mas whatever. Enfim, a gente tá fazendo... Nada que a gente já não tivesse feito esse tempo todo. Não, a gente tá fazendo isso mais porque vai ser uma oportunidade legal de chegar a um público um pouco diferente, que talvez ainda não nos conheça, etc. Mas o blog vai continuar. O blog vai continuar e lá eles vão ter um site próprio pro podcast. Mas enfim, de qualquer forma, sempre que sair programa novo, vai ter um link pro programa no GQS. Da mesma forma que sempre. Enfim. Só vai ser melhor porque agora vai ser mais vezes. Não sei, quer dizer, eu acho que não, mas vocês dizem que prefeririam toda semana, né? Acho que sim. Eu não gostaria de me ouvir toda semana, mas já que eles dizem que gostam. É, então... eu já me escuto todo dia, né? Toda hora. Ah, então já que eles acham que gostam, a gente vai tentar, né? Ver o que acontece, sei lá. Enfim, esse... continuamos sem ganhar por isso. Por enquanto. É, ainda não temos patrocinadores. A ideia é pra que talvez logo a gente comece a ganhar algum dinheiro. É, a gente vai fazer uma conta do PayPal e vocês vão mandar pra gente. É, não, a gente... Vamos anunciar o nosso podcast. Não. Enfim. Ninguém vai saber disso daqui, tá maluco? Não quero pagar esse mico. Tá, é segredo. Lost, né? Enfim, esse aqui é um Goals Off, apresentação. Né? Vamos lembrar que sou o Goals Off. Eu sou o Livind. Eu sou o Darko, sempre fui. E esse é o Goals Off, o Luan não está aqui hoje, ele era pra estar. É, ele era pra estar, mas ele tá sem fonte, tá aí chorando em casa porque ele não tem um computador. Talvez de repente ele apareça aqui, alguma gravação de última hora, quem sabe, se acontecer. Quem sabe, maybe, se não nesse, talvez nos próximos programas que a gente vai estar gravando essa semana. E em compensação, hoje teremos o irmão no live. JCast fez aniversário nesses meses aí. É por volta de agosto que a gente faz aniversário, foi 2 ou 3 anos. 2 anos, dois provavelmente. Anos. Então talvez role alguma espécie de reunião... especial de um bloco. É, a gente tem uma boa desculpa, né? Pra juntar o pessoal. É. Boa. Então, vai ser bom pra matar a saudade, mas eu não sei nem quantos anos tem que juntar todos, então... inclusive a Lika. Só participou uma vez, falando duas frases. Lika, já não fala dela que eu sofro, meu coração aperta. Então, hoje, a gente vai ter um especial Viagem de um Tempo. Eu me senti tão EWO no início desse programa, né? A gente dando recadinhos e... Super legal, né? Finalmente, nós estamos dando... fez isso, estamos dando profissionais, olha só. Finalmente, a gente depois tá dando... Depois de 2 anos, tomando vergonha na cara. Finalmente, a gente tá dando recado profissional de verdade, né? Alguma coisa de verdade tá acontecendo, não nas nossas mentes. E hoje vai ser um especial Viagem no Tempo, com um assunto que não tem nada a ver, sendo que um terço não tem nada a ver com Viagem no Tempo. Exatamente. Só 2/3, mas são 2/3 que é Viagem no Tempo, tão Viagem no Tempo, que vale pelo último, né? Vale por 3 programas sobre Viagem no Tempo. Sem dúvida. É quase um TempoCast. E começando por 5ª temporada de Lost. O negócio é o seguinte, eu vi no painel, no último painel da Comic Con que eles fizeram, que o Damon Lindelof e o Carlton Cuse fizeram, eles fizeram um concurso pra fãs mandaram músicas tema pro seriado. Ah, é? É. Aí eles tocaram algumas e puseram o vencedor. O problema é que no... Eles adoram fazer esses concursos, eles vêm fazer esses concursinhos no podcast deles. E o chato é que no vídeo que eu vi do YouTube, era um cara mais cliquei que botou, então ele teve que cortar todo o material de clipe do seriado e música que eles passaram. Então quando eles cortam o painel pra poder tocar a música tema ganhadora, o vídeo corta e já pula pra depois da música acabar. Ah, então eu não ouvi o tema, mas eu sei que eles fizeram isso. Uhum. E tinha um cara muito bizarro na plateia que tava acampando pra ver o painel, tipo, há uma semana. Aí aparece aquele fã super loser sem tomar banho, quase chorando, dizendo que ama muito eles, e o cara é pintor. E ele faz fanart inspirado em Lost. Então ele mostrou um quadro que é um urso polar abraçando o cara. Ah, eu vi esse quadro. O quadro é horrível, mas a ideia é muito boa. Uhum. Muito boa. E tem mais uma coisa pra falar sobre esse painel, mas eu vou falar só depois que a gente falar da temporada inteira. Vale lembrar, já que a gente tá sendo profissional, spoiler direto, então se você não viu... É claro, obviamente a gente não vai falar sobre Lost, vai falar sobre a 5ª temporada de Lost. Exatamente. Então se você não viu a 5ª temporada de Lost, vai lá no post e vê... Se envergonhe, isso é suicídio. É, tá, primeiro, você se envergonhe muito. Se você tem a cara de pau de estar vivo ainda, você vê lá no post a hora em que termina esse bloco e pula pro próximo. Enfim, como é que começou a temporada mesmo, que eu não lembro? Ah, tava os saltos temporais, né? Começa a temporada Loki morto... Não, acaba a 4ª temporada, Loki morto no caixão. Morto no caixão. Começa a temporada, Loki morto no caixão. Exatamente. E o que acontece depois? Exatamente, depois eu não sei, mas vira, assim, é por acaso, lá na ilha eles começam, enfim, tá a galera tá fora da ilha. No tempo. Esse começo da temporada, tá o pessoal que tá fora, que saiu da ilha, começa a mexer os pauzinhos pra voltar, né? O Jack começa a querer convencer todo mundo, e aí a gente também rola um flashback sobre o que o Loki fez depois que ele, quando ele tava vivo ainda. E enquanto isso, o pessoal na ilha começa a sofrer esses saltos temporais repentinos. Aliás, o Loki tá com eles na ilha durante esses saltos. É. Rola flash forward do... No início, né? Até ali. Rola flash forward do início, o Ben com o Jack tentando reunir a galera pra poder voltar pra ilha. A ilha não terminou com vocês, blá, blá, blá, blá. Aí descobre que é o Loki que tá morto e corta pra ilha e eles pulam. E é muito interessante, porque esses saltos temporais a gente não pode falar nem se é flashback ou flash forward, né? Porque às vezes é flashback, às vezes é flash forward, é uma coisa que tá ali e é tudo. Eu prefiro não tentar organizar cronologicamente essa parte. Apesar de que eu já te falei que quando o Lost acabar, eu quero que alguém edite a série inteirinha em ordem cronológica que eu quero assistir. Ok. Eu não sei se eu ia me animar a fazer isso, mas tudo bem. E eles começam a sofrer esses saltos temporais. Do nada vem um clarão branco. Inclusive, esse começo de temporada, eu costumo falar que pra mim, nada em Lost é encheção de linguiça. Tudo eu gosto tanto de Lost que tudo eu acho motivo pra estar ali. Sufanzoide mesmo. Então também tudo tem um motivo. Mesmo as partes mais arrastadas, tem um motivo pra estar ali. A Kombi faz todo o sentido disso. Sabe, a Kombi, o episódio da Kombi da terceira temporada é importante porque mostra eles fazendo alguma coisa na ilha que não seja desvendar mistérios e morrer. Que o pessoal fica muito que cria, porque por ser Lost, parece que todo episódio tem que ter uma revelação enorme. Cara, tipo, gente, eles estão vivendo House lá. Tá o quê? 5 temporadas na mesma coisa e ninguém reclama? Cara, tipo, em algum momento eles têm que estar lá só sem fazer nada, tomando água de coco. E é legal ver esses momentos. É, jogando golfe, caramba. Porque é nesses momentos que a gente conhece uma faceta dos personagens mais relaxada, que eles não estão, pra variar, fugindo de algum mistério ou morrendo, ou sei lá, com remorso de alguma coisa que matou o pai. E o que tem de legal nesse início de temporada que você falar? Eu esqueci completamente. Não, peraí, repete. Volta tudo, tá falando. A temporada, saltos temporais, você falou que no início da temporada nada é exceção de linguiça. Só que eu não sei o que que poderia mas ser. Tem uma coisa que não é exceção de linguiça, mas eu achei um pouco curioso. Que eles começam a fazer flashbacks pra preencher gaps que não precisariam ser preenchidos. Tipo, começa a voltar pra eles no barco conversando sobre a mentira que eles vão... Que eles vão... depois eles precisavam daquilo, sabe? Não, meio que não precisava nada de novo, mesmo. Né? Quer dizer... Mas assim, é coisa de um ou dois episódios, e é interessantezinho, entendeu? Nem é nada que vai durar o episódio inteiro. É, lógico, sei lá. Mas assim, mas eu acho no mínimo engraçado. Eu fico tentando pensar assim... isso tem algum significado oculto que eu não percebi mesmo, porque eu sou burro, ou é realmente extinção de linguiça, né? Ou talvez seja só para as pessoas entenderem direitinho, né? O que a gente esquece é o seguinte, Lost é feito para massa. E a massa é muito burra, então realmente ninguém tá entendendo mais nada de Lost. Metade das pessoas pararam não, de assistir. É engraçado, porque das pessoas que gostavam de Lost se dividiram em dois grupos. As pessoas que esperavam algo leve sobre sobreviventes numa ilha e que viram que não, é uma viagem absurda, e aí pararam de assistir porque ficou complicado demais, mas eu nunca falo que foi complicado demais. Elas falam que não gostei não, acho que estão viajando demais, mas na verdade não estão entendendo. É, precisam entender o ponto. Tem o pessoal que já esperava uma ficção científica e tá maluco por Lost, que é o meu caso e o caso do Live, eu acho, né? Sim, sim. Porra. Não, é o que eu sempre falo o seguinte. Não, o Live deu a prova que eu tenho uma obsessão absurda por Lost. Sim, eu consigo esperar a temporada toda acabar e depois ainda esperei uns 2 meses pra poder baixar eu e assistir. Eu não, saiu o episódio, no outro dia de manhã eu estou na Lan House e assisto na Lan House porque eu não quero voltar pra casa pra assistir em casa. É, isso é absurdo. Mas, não, eu fico absurdo, assim, no final de semana que eu maratonei essa quinta temporada, eu tive dores musculares. Me deixa uma tensão absurda, eu gosto muito. Agora, eu assisto, como eu sempre falo, eu assisto tanta coisa que pra mim é tranquilo esperar, eu não ligo. A última temporada eu vou esperar, não vou ver. Não, a maioria das coisas eu espero, mas Lost é Lost. Aí eles estão lá pulando, no saltando no tempo, né? E o Loki tem um vislumbre. Como é que ele tem essa ideia de que ele, não, eu tenho que sair da ilha pra juntar todo mundo? É o... Ah, é o... É o pai do Jack que aparece pra ele, né? É. O pai do Jack aparece ele pra ele. Ele desce lá no pocinho lá que eles acham, não é? É, não, mas isso é depois. E quebra a perna. Ah, não, ele cai e quebra a perna. Sim, mas antes disso, por que ele foi pro poço? Teve um motivo. Ele foi na direção do poço, acho que é porque... Foi chegar na roda, né? É, eu acho que foi porque ele parou e pensou, mas peraí, você tá pulando no tempo, só pode ser um problema lá, então vamos lá ver o que tá acontecendo. Aí quando ele cai lá, ele encontra... Ele quebra a perna, com uma fratura exposta horrível, encontra o pai do Jack não fala que ele tem que sair dali. Muito interessante que os saltos temporais, na verdade, era só porque a roda tava meio frouxa. Tava indo pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. É, isso eu só percebi depois, quando eu vi pessoas falando isso, na hora que eu vi, eu reparei, eu achei engraçado. É, eu achei, enfim, meio idiota, mas enfim. E aí ele roda, o... Roda. Ah, ele chega lá, acontece uma coisa bizarríssima. Ele encontra o Silvio Santos lá embaixo. A gente pulou duas coisas importantíssimas. A bomba, que enquanto eles estão pulando no tempo, eles encontram... vamos falar da bomba primeiro. Eles encontram o acampamento Dos outros primordiais, que é aquele povinho que andava com o... Charles Widmore. O Alpert, o Richard Alpert, que tava o Charles Widmore, a gente vê o Charles Widmore moleque. A gente vê uma pessoa chamada Eloise, que é a que chamava no início dela de Ellie. E aí a gente pode estar falando besteira também, porque a memória não liga, não tá muito viva. Mas o Faraday, Daniel Faraday, ele tem uma bomba e ele fala, não, tem uma bomba pendurada aí, vocês enterram essa bomba aí, senão vai explodir. O Faraday não tava com ele saltando, né? O Faraday tava com tava ele, saltando ele junto. Com a ruiva lá, tava, a Charlotte. É, tava a Charlotte, ele, o Miles. O Miles, o Sawyer, a Juliet e o Locke. E o Locke, isso. E aí... E o... O Bernardo e a outra somem, né? É, dão uma sumida. Desaparecem. É, depois ele vira o ermitão. Inclusive, antes disso, eles até perguntam, gente, cadê eles, né? Mas... Não, tanto faz, não, de velho, ele tá morrendo com seu sangue no nariz. E no final, eles acabaram sendo os personagens mais legais da temporada, que eu adorei. Porque o bizarro é o seguinte, porque no começo a gente fala assim, o Ben avisa pra galera lá fora que a gente tem que voltar pra eles, senão a galera vai morrer. E corta pra eles pulando no tempo. Essa constante mudança de época deles começa a provocar um revertério na cabeça deles, começa a morrer. Então a gente, no começo, principalmente as pessoas que têm uma ligação maior com a ilha, que passaram mais tempo na ilha. Quanto mais tempo você passou na ilha, mais rápido você morre. Então, assim, a gente começa a achar que realmente tem alguma ligação sobrenatural. Com o fato de voltarem pra ilha, tá linkado com o fato de eles estarem pulando de tempo freneticamente pra eles voltarem pra ilha, justamente pra aquilo parar eles não morrerem. Mas depois não é bem isso. Não, até faz um pouco de sentido o fato de eles começarem a derreter o cérebro, né? Porque toda vez que eles viajam no tempo, rola uma descarga. Sim, magnética. E se você tá vivendo muito tempo na ilha, você já tá mais tempo... Não, eu tô falando que o fato deles voltarem pra ilha não é porque os caras, eles precisam impedir de ninguém morrer, não é isso. Aquilo foi um blefe qualquer aqui do Ben pra poder... Pra fazer o pessoal... A galera voltar. Simples assim. Enfim, outra coisa interessante que é bom contar agora. O Locke dá uma bússola. Não é isso, o Locke tá lá. Quem cuida da fratura do Locke é o Richard Alpert, que chega com uma lista de primeiros socorros. E dá uma bússola pra ele. Dá uma bússola pra ele, fala com ele que ele tem que voltar mesmo e blá blá blá blá. Aí ele continua pulando no tempo, ele encontra de novo com o Richard, só que lá no passado, antes disso acontecer. E ele vai lá e dá a bússola que o Richard... Não. Daria pra ele mesmo. Daria depois, né? Daria pra ele mesmo e dá pro Richard. A bússola que o próprio Richard deu pra ele no futuro. E ele fala o que o Richard tem que falar pra ele, mas ele só sabe que ele só sabe disso porque ele ouviu o Richard falando. Não, isso ele não tinha falado nada, não. Sim. Não, você tá confundindo. Ele avisa. Ah, tá. Então eu que tô confundindo tudo. Esquece isso, eu vou contar. É que você pulou pro final da temporada. Eu vou contar na edição, esquece. O Locke sai da ilha e cai na Tunísia e encontra o Widmore. Que o Widmore fala pra ele, oi Locke, aqui eu vou te ajudar. E vai lá, vai falar com o pessoal. E inclusive o Locke fica de na cadeira de rodas porque ele machuca a perna. Não, uma coisa ele cai no buraco. Uma coisa interessante que algumas pontes começam a ser... Que eu achei interessante essa temporada é o seguinte. A gente sempre vê os outros como se fossem os grandes conhecedores do segredo da ilha. Uhum. A gente sempre vê o Richard Alpert com muito respeito. Então na temporada passada, teve aquele baque quando aquele episódio do Locke. E que nós vemos o Richard Alpert com a mesma cara, lógico, visitando o Locke quando ele nasceu... Depois ele visita o Locke quando o Locke é criança. Leva apresenta aqueles objetos, aquela revista. Inclusive a bússola. A bússola. É isso. Eu sei que confundiu. Ele deu a bússola pro... Quando ele tava pulando o tempo, ele deu a bússola pro Alpert. Por isso que o Alpert levou a bússola quando ele encontrou ele quando criança. Então tá, deixa eu continuar meu raciocínio então. Ele mostra aqueles objetos. Aí, naquele episódio, o Locke meio que acaba escolhendo um instrumento errado. O Alpert pergunta pra ele na quarta temporada. Qual desses objetos lhe pertence? E aí tem um pouquinho de areia da ilha, tem uma revista em quadrinhos. Tem quadrinhos que existe, né? Tem o livro, tem aquele livro do Aleister Crowley. E aí o povo... O livro das leis. O povo começou a achar comparações disso com os rituais de iniciação quando se acha um novo Buda. Não, na verdade. E aí o que acontece? Uma daqueles coisas realmente foi do Locke, era bom se ele falando isso. A cabeça da gente fica maluca com isso, e aí o Alpert fica muito frustrado, aparentemente, porque o Locke não soube escolher a coisa certa e vai embora. Aí acontece, beleza. Nessa temporada, simplesmente, o Locke, viajando no tempo, encontra com o Alpert, vira pra ele e fala assim, olha só, eu sou do futuro, daqui a alguns anos eu vou nascer, passa lá pra me visitar. Uhum. E aí o Alpert só vai visitar o Locke pra ver qual é de mesma. O Alpert fica tão espantado quanto nós, que viajante do tempo, e vai lá pra ver qual é. Uhum. Entendeu? E ele leva os objetos justamente por isso. Não é nenhuma, não é porque o Locke é algum escolhido bizarro. Não, é só por causa disso. Então a gente começa a ver essa temporada o seguinte, os outros são completamente desmistificados. Porque a cara de completo assombro que o Alpert faz a cada coisa inexplicável, dá a impressão que ele sabe menos que a gente. Uhum. Entendeu? Dá a impressão que os outros estão ali, eles sabem das propriedades da ilha, mas eles próprios não conhecem o que está acontecendo. Exatamente, como isso funciona. O que é o monstro fumado? Ninguém sabe o que é o monstro fumado. Quantas pessoas estão agindo na ilha? Quais são as motivações de todo mundo? A gente vai vendo que a ilha, na verdade, tem várias organizações agindo ali. Tem a Dharma, tem os outros. Cada um tem a sua própria... Tem o Jacob. Cada um tem a sua própria agenda, entendeu? Agenda. Agenda? E no final ninguém sabe porra nenhuma, né? Só o Jacob sabe tudo. E o Evil Jacob. Aí o Locke volta pra fora da ilha e vai na cadeirinha de roda visitar todo mundo. Só que ele falha miseravelmente com todos. Ele não consegue convencer ninguém. Só o Hurley, que ele volta a ser o loser, né? É. Aí tá muito deprimido com isso e vai se enforcar. Não, porque ele é convencido que ele tem que morrer pra galera voltar. Qual é o nome daquele negão? Qual é o nome dele? O haitiano. O haitiano do não. Heroes, não é? Esqueci completamente o nome dele. É Abaddon. É, o haitiano Abaddon. Do Heroes. É, o Abaddon morre, né? A gente sempre achou que ele fosse alguma coisa muito grande. Ele não. Morre ou você morre? O Abaddon morre, atiram nele. Ah, é verdade. Quem atira nele? É o Ben. É o Ben que atira nele. É. E a gente descobre que não, na verdade ele só trabalha pro Widmo. Mas ele era sempre muito misterioso, ele é muito imponente, né? Ele é muito excêntrico. Ele Lost, mesmo é muito excêntrico. Lost é a arte de te apresentar coisas que na hora que... Da forma que eles te apresentam, você acha a coisa mais misteriosa e mística do mundo. Na temporada seguinte, eles desmistificam totalmente aquilo, aquilo deixa de ter importância e eles substituem por uma outra coisa. Que é muito maior. Que é muito maior, que depois você vai descobrir que não é tão grande assim. Quando você pensa que você se espantou com a escotilha, o que é a escotilha hoje em dia, você que não tá nem aí pra escotilha. Cara, é uma leva, escotilha. E o Locke fica deprimido e vai se matar. Só que quando ele vai se matar, chega o Ben, fala pra ele: não, se mata não. Que o Ben, que na quarta já tinha solidificado o melhor personagem do mundo, e nessa temporada ele vira... No final, só no final. Essa cena do suicídio é genial com o Ben. É um dos maiores mind games da história do Ben. E ele começa a falar com o Ben: ah, não, não se mata não, a gente precisa de você, a gente vai conseguir fazer todo mundo voltar e tal. Mas aí ele fala da Eloise Hawking. Aí ele convence o Locke a não se matar. Aí quando o Locke senta, ele fala: ah, não, o Faraday falou que se ferrar tudo é só a gente procurar a Eloise. O Ben viu procurar quem? A Eloise. Aí ele pega a corda que o Locke ia se suicidar e mata o Locke. Mata o Locke. Impressionante. Mata e depois foge o suicídio. Pendura ele de novo bonitinho. Uh-huh. Limpa a impressão digital. Bem friamente. Aí acontece toda uma série de coisas que eu não vou me lembrar agora. Eu só sei o seguinte. Acaba a série se divide um pouco em dois núcleos. Quando o Locke conserta a roda e é expulso da ilha, eles param de pular no tempo lá na ilha. Só que eles param eles justamente... Eles dão um último salto que dá pra ver a estátua de costas. Inteira, só, não só o pé, a estátua cujo pé nós fomos introduzir, cujo pé nós vimos na terceira temporada. Na segunda temporada. Peraí, rapidinho, que meu irmão acabou de descobrir quem matou Roger Ackroyd. Avisa o pessoal que tá ouvindo qual é o livro. O irmão do Live, que tá aqui do lado, lendo o primeiro livro que fez a carreira da Agatha Christie estourar, o assassinato de Roger Ackroyd. E o final do livro é extremamente surpreendente. Nesse momento, ele acabou, ele tá ali tendo infarte. É, o que eu tô falando? Mas meu favorito ainda é a morte no Nilo. Eles veem a estátua, que foi na segunda temporada, no final da segunda temporada que a gente viu pela estátua. Foi na terceira. Final da segunda. É quando eles estão dando a volta que tá o pessoal sequestrado, o Michael tá indo embora, eles estão dando a volta na ilha. Tá, ok. De barquinho. Engraçado que o acampamento dos outros, aquele acampamento fake deles, estava em volta do pé. Não era assim? Não era ali que ficava o acampamento não. Deles? Não. Não? Não, talvez tenha ficado, eles tenham setado que é um passado muito longínquo. Tem que ficar, mas eu não lembro. Mas pô, fica todo mundo morando do lado do Jacob? Não, ninguém nunca morou do lado do Jacob, não. Tá. Eles vão parar na época da Dharma. E, inclusive, antes disso, a Charlotte morre, né? Charlotte morre nas pulações de tempo, o cérebro dela derrete, ela morre. Ela diz o seguinte, e ela menciona lembrar do Faraday. O Faraday, ela morre. Porque, na verdade, ela nasceu na ilha. Ela passou a infância dela na ilha e depois saiu da ilha. E agora voltou. E ela fala que ela lembra, quando ela era criança, tinha um cara muito estranho. Não, ela fala pro Faraday que lembra dele falando aquilo. E que ela tinha medo dele, né? É. Ela tinha medo dele, que era um cara muito estranho, ficava falando que ela ia morrer, que era pra ela nunca voltar pra ilha. E mesmo assim ela voltou. E eles vão parar na época da Dharma e eles começam a brincar de casinha lá. É, o problema é, então, justamente. Inclusive isso. Rola o Sawyer e a Juliet, ficam juntos e brincam de casinha. Enfim, só sei o seguinte, que acaba passando 3 anos no tempo deles, eles estão presos na década de 70, 74, 75, sei lá. A Dharma tá funcionando a pleno vapor lá com as suas experiências, estão construindo a escotilha. A gente descobre que o Miles é filho do japonês do vídeo de instrução. É, o Marvin Kendall, que na verdade é o Dr. Chang. Isso é muito, muito novelesco. Que é mais bem legal. E basicamente é isso, eles ficam lá vivendo, tranquilos. Enquanto isso tá no presente, a galera da ilha se reúne, se encontram com a mãe do Daniel Faraday. Que é a Louise Hawking, que é aquela velhinha que aparecia nas viagens do tempo do Desmond. Aquela velhinha de cabelo branco. E ela conta pra eles uma forma deles voltarem pra ilha. Eles têm que replicar com a maior fidelidade possível o voo original que fez eles caírem lá. Eles têm que e cair pegar o voo da Adira. É que vai ser daí tantos dias, que vai passar nas coordenadas que a ilha vai estar. E eles têm que levar um morto, e um morto é o Locke. Tem que levar um preso, e o preso é o Said. O Said. Algumas coisas acontecem de propósito, como o Locke tá vestindo o sapato sapato, calçando o sapato do pai do Jack, e outras coisas é por acaso, como o Said tá lá preso. É, tem outra coisa, o Hurley tá carregando um violão, parece que não é um violão, parece que tem alguma coisa ali dentro, muito especial, que a gente só vai descobrir na última temporada. Desde o meio da temporada a gente tinha falado que aquilo não era um violão, que tinha alguma coisa ali dentro. É o Charlie, tá escondendo. E no final da temporada a gente foi descobrir que na verdade quem deu pra ele foi Jacob. É, e eles entram no avião, e nesse avião, além disso, tem mais tem alguns personagens a mais, que é a Ilana, que tava levando o Said preso. E eu adoro aquele César, que a gente acha que ele vai ser alguma coisa, e ele não, morre do nada. É pra dizer que, era, ainda, apesar de tudo, era um voo normal e tinha pessoas normais nele. E o avião vai lá e cai. Só que antes do avião cair... Ah, o piloto do avião é o... É, o Lapidus. E antes do avião cair, rola um flash branco e todo mundo que já estava na ilha desaparece. E aparece lá na ilha. Enquanto o resto do pessoal não, cai na ilha. Aparece na ilha... Na mesma época que o resto da galera lá... Menos a Sam e o Ben. A Sam e o Ben estavam no voo. A Sam e o Ben ficaram no presente. O Loki também. Loki morto. O Loki morto que aparece vivo na ilha. É, assim que o avião cai, ele aparece vivo. Inclusive, ele dá um susto no Ben, muito bom. Que o Ben, ele caiu, se machucou muito. Na verdade, depois ele descobre que ele não caiu na queda, não. Ele levou muita porrada. Foi de quem? Foi do Desmond. É, o Desmond desceu. Ele foi tentar matar a Juliet pra se vingar do Desmond. Não, não. Depois... Ah, é, é isso mesmo. Ele tava e todo machucado. O Desmond desceu a porrada nele. Nós já havíamos visto ele se aguentado antes, mas como sempre, Lost, conta tudo pela metade. Aí só foi saber o motivo da porrada depois. Levou porrada no Desmond porque ele foi matar a Penny, que foi a promessa que ele tinha feito pro Widmore na temporada passada. E. Nomes. Né? o Widmore, que eu não consigo mais levar a sério. Eu e meu irmão, nós não levamos ele mais a sério, porque ele é um dos vilões de Ugly Betty. Ele é o Bradford Mead. Então eu não consigo vê-lo como outra coisa. Eu quero o Bradford Mead. Se ele algum dia me inspirou algum respeito, hoje em dia fudeu, não me inspira mais. Isso. E acontece o seguinte: o Ben acorda e dá de cara com o Loki, o Loki falando, oi, tô vivo. E o Ben fica em estado de choque. E aí acabam-se flashbacks e flash forwards. A cena se divide em galera do passado e galera do presente. Do presente. Eles no presente. Não, o futuro, presente. Eles no presente. Não, o presente, na verdade, eu acho que é passado, né? É um passado leve pra gente. É o nosso presente, é 2008. É 2008? 2008. Mas a série passou em 2009, então nosso passado. Aí, no presente, eles acham uma foto da galera, deles, provavelmente, agora, nesse momento, a série tá acabando lá na ilha. Aí eles acham uma foto da galera da ilha, quando eles viraram recrutas da Dharma. Enquanto isso, lá no passado, eles começam a procurar, eles passaram esses 3 anos procurando o pessoal, porque sabia que uma hora o Loki ia esperando que o Loki trouxesse o pessoal de volta. E eles acabam encontrando o povo, e menos o Said, descobre que o Loki tá morto. E aí que realmente o chega Sawyer, ele parte... tá brincando, o Sawyer virou o cara mais sensato do mundo, ele gostou de brincar de casinha e beleza, vamos botar esse pessoal pra dentro. É a única pessoa que pensa no... Tá chegando um submarino assim, aqui agora, a gente bota o pessoal pra dentro. Assim, o Jack pirou completamente. Não, porque o negócio do Jack é que ele tava com aquela coisa, eu tenho que voltar. Agora eu voltei. Ok, o que eu faço agora? Exatamente isso, quando ele volta ele fica, e ele agora? Fica, tá bom, agora eu tô aqui em 1970, não existe internet, porque eu faço a minha porque vida. Ele esperava que quando ele chegasse na ilha, algo muito estrondoso fosse acontecer, não aconteceu não, nada. Então ele descobre que, não, eles não precisavam voltar pra ninguém morrer, porque ninguém tava morto, tava todo mundo vivendo muito bem. É, a partir do momento que o Loki saiu da ilha, voltou tudo normal, eles não precisavam voltar. Então, ele fica lá se perguntando, e... É aí que começa, pra mim, a parte mais fascinante da ilha toda. Por quê? Divide-se, as opiniões se dividem, né? Quer dizer, fica toda hora o Ferry tentando explicar o que tá acontecendo. Que não dá pra mudar nada. Uhum. Alguma coisa vai acontecer. Então, é aí que as teorias ficam a seguinte, tipo... Aí tem gente que acha o seguinte, que eles voltaram e aí eles estão mudando o que aconteceu. Mas, na verdade, não. Como o Faraday fala, eles não estão mudando o que aconteceu. Eles só estão fazendo... Eles estarem ali já faz parte da história. Desde o começo, aquela foto com eles lá já estava naquela parede. Desde o começo foi aquilo que aconteceu. Uhum. E qualquer coisa que eles façam, mesmo na cabeça deles, eles pensam que estão mudando, não. Não vai mudar nada. Eles só estão fazendo o que eles já fizeram. Nisso, o Said aparece, totalmente pirado. E quando todo mundo falava que eles precisavam voltar pra ilha porque ele não tinha terminado com eles, na verdade é por isso. Aí ele não tinha terminado com eles por quê? Porque eles faziam parte do passado da ilha. Uhum. E por isso que eles precisavam voltar. Said aparece totalmente pirado e o Jim tenta botar ele pra dentro também. Só que o Said... Ah, nisso tem um tour do Jim pela época da Rousseau. É, o Jim encontra a Rousseau jovem, grávida, e descobre o que aconteceu com o pessoal. Não foi nada demais, uma fumaça pegou o povo, eles entraram no tempo. Só que alguns voltaram e, segundo a Rousseau, o pessoal voltou meio maluco. E ela ficou paranoica e achou que todo mundo tava doido. E começou a atirar em todo mundo. Porque, na verdade, quem voltou não foram os caras. Foi o monstro de fumaça fazendo uma ilusão dos caras que tinham morrido. Aí ela acaba matando o próprio namorado, achando que o namorado também era. Era esse o caso dele. E não era. Aí, depois disso, o Jim volta lá pra Dharma, etc, etc, etc. Enfim. Encontra o Said. E o Said tá completamente inspirado. Ele fala, não, eu não sou um outro, não. Eu vi no futuro. I'm from the future. É. Ele tá nem aí, né? E o pessoal fica assim, esse maluco tá falando. Aí ele vai preso e ele recebe visitas regulares de um certo Harry Potter, conhecido como aquele Benjamin garoto, Linus. Aquele garoto é muito igual ao Ben. Ele tem a mesma cara de maluco, ele fica esbugalhando o olho pra tentar ficar igual. Cara, é incrível, é incrível. Aliás, todo mundo, assim, é Lost Kids, né? Todo mundo aparece cara, criança nessa seriada. Perfeita. A Kate é muito Não, perfeita. Todos os personagens da seriada aparecem crianças. E muito bem escolhidos. E todos iguais. Aham. Todos iguais, impressionante. E... O Jackzinho já apareceu alguma vez? Não, dessa Jackzinho não. Não, o Jackzinho nunca apareceu. Cara, o Faradayzinho... Tem os mesmos três jeitos, né? Ele fala assim, sabe? Hesitando com o cara de maluco. Ele deve ter alguém na produção pra treinar criança pra fazer Sem igual. Sem dúvida. E ainda escolhem crianças a dedo e muito bem. Impressionante. E... Porque não só se parece, são bons atores, né? Aham. Uhum. Muito incrível. Enquanto o Said estava preso e o Sawyer estava tentando dar um jeito nele... O Saidzinho apareceu também, cara. Matando galinha. Aham. Olha, quando ele era criança, ele torturava galinhas. Olha as origens psicológicas dele. E o Sawyer tá nem um maluco tentando salvar o Said. Assim, o Said... E o Said não quer ser salvo. O Said tá vivendo um arco dramático quando parecido com o Rambo, em Rambo 4. Quando o Rambo vê o seguinte... Cara, eu tentei sair dessa vida. Eu tentei fazer, sabe, e vender limonada... Mas não adianta, eu sei matar, eu sou uma máquina de matar. Quando eu penso que eu tô fora, they pull me back in. Entendeu? Então fazer o quê? Já que eu sou uma máquina de matar, eu vou fazer o que eu sei fazer melhor. Eu sou bom no que eu faço. Ele perdeu a mulher dele, sabe? Ele tá completamente doido, maluco. O contexto que aconteceu não tá ligando pra nada. Olha só, eu não tenho mais pra onde ir. A mulher que eu morreu, eu tô aqui em 1970. Tem que mudar futuro, mude. Não. Tem que explodir bomba, exploda. Eu tava feliz de chapinha lá na cidade, tô aqui na ilha de volta. Minha chapinha venceu, meu cabelo voltou a enrolar. Não tô nem aí mais, vou matar todo mundo. E aí, quando ele se toca que aquele moleque é o Ben, ele pensa, não, vou matar o Ben. Resolve tudo, vamos matar o Ben. E aí ele foge da cadeia e dá um tiro, um balaço no peito do moleque. E o moleque cai, e aí você fica, hein? Peraí, mas não dá pra mudar o que aconteceu. A notícia chega na vila, né? A Kate, principalmente, fica, não, gente, é uma criança. É o Ben... Mas ainda é uma criança, e atirar numa criança ainda não é certo, então vamos tentar salvar o moleque. Sim, ele não é o Ben ainda. Né? E ela doa o sangue dela pra ele sobreviver. E o Jack não quer salvar. É. O Jack fala... Foda-se o mundo, o que diferença faz? Morre. Tudo que eu fizer vai dar no mesmo? É, morre aí. Não vai morrer. Não, o Jack sabia que ele não ia morrer. Não vai morrer, não importa o que eu faça, ele não vai morrer. Vai ficar aqui na minha. Não, mas não, quem fala isso é um outro personagem, o Jack tá esperando que ele morra. É? O Jack tá esperando que ele morra. Na verdade, tem outros personagens que... Eu tenho alguém que eu não lembro, mas vira pra quem te fala. Ok, fica Deve tranquilo aí. Deve ter sido aí. Miles, né? É, fica tranquilo Provavelmente, aí, a cara do Miles, morrer. Isso. Aí, até ela vai e comenta. Então, será que não é isso que nós deveríamos fazer, então, sabe? Levar ele, uh-huh. Porque ele não morre. No final das contas, é isso mesmo. Na verdade, acaba ela sendo e por isso que ele vai parar na mão dos outros. Porque ele tá ferido e, como ninguém lá na ilha quer ajudar eles, ou eles não têm os equipamentos, não sei o que lá, eles levam ele pros outros salvarem ele. Isso. E o Albert vai lá, molesta pega, ele lá atrás da moita. Pega ele no colinho e fala, olha, depois que mexer nesse garoto, ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai perder a inocência. Ele vai perder a inocência. Aí o Albert leva o Ben lá pro escurinho no tempo. E pronto, corta. E vira o Ben. Aí o Ben esbugalha o olho. É. E pronto. E o povo volta pra ilha. Inclusive, e ok. Aquele Ben adolescente, que puseram o Ben velho. Botaram a com calça curta e peruca. Ah, cara. Podiam ter arrumado um Ben adolescente. Toda vez que eu olho pra aquele Ben adolescente, eu vejo ele... Eu penso no Chaves. Aquele cara velho vestido de criança. Uh-huh. É o Chaves. Não, mas quando eu vejo ele, eu sempre vejo ele com uma rede de caçar borboleta. Escoteiro. É muito escoteiro. É. Porque ele tem aquele negócio no pescoço. Uh-huh. Cara, a gente lencinho no pescoço roubando a Alex da Rousseau, cara. Meu Deus. Aí rola uns flashbacks mostrando como é que o Ben cresceu no meio dos outros. Agora, tem uma coisa. A gente presencia, quando eles chegam no passado, eles salvam lá a Michelle Dessler do 24 Horas. E eles descobrem que ela é a mãe do... Aquele que morre, aquele que se infiltra e morre. Ethan. E o Ethan. Inclusive, o Ethan nasce. Aí que tá. A gente vê o Ethan nascendo, a Juliet faz o parto do Ethan. Olha que legal. E ela se envolve com o Ethan depois. Aham. Uh-huh. Olha que coisa mais Kyle Reese. E aí, o que acontece? Depois que rola a capa do povo sair da ilha, entre aquilo e depois o expurgo lá do povo da Dharma, não sei o quê, ainda tem um gap faltando ali. Mas eu imagino... E depois aparece o Ethan... adolescente, já junto com o Ben adolescente, os dois fazem parte do outro. Uhum. Quer dizer, o que aconteceu nesse inteirinho, né? Agora, ou seja, não foi só o Ben da Dharma que foi salvo e foi pros outros. O Ethan foi junto, que o Ethan uhum. nasceu na Dharma. As crianças nasciam ainda nessa época, provavelmente porque foi depois do incidente Tá parado. E as crianças não pararam. Não, porque a Julie tava com medo de fazer o parto, acho porque ela nunca nenhuma criança nasceu. Ela não se deu conta que ali nenhuma criança tinha morrido ainda. Foi bonito pra caramba depois que ela foi emocionada, né? Foi o primeiro parto que ela fez que deu certo. É, foi. Fez o parto do futuro amante dela, tá lembrado. Enquanto isso, a Sam tá lá no futuro. Bom, procurando no final das contas. No final das contas acontece mais isso. De novo, isso que eu falei. Enquanto o Said pensou que tava mudando o futuro, na verdade ele tava só fazendo o passado acontecer. E o Locke tá no futuro liderando o pessoal, levando o pessoal pra algum lugar. O Locke se converteu no novo Ben. Ele começou a fazer mind games com Ben. Com todo mundo. E com o Ben, principalmente. E é muito legal ver ele começando a fazer o Ben achar que quer fazer alguma coisa por ele mesmo, ou seja, o truque favorito do Ben. E ele é muito é uma cena muito, muito interessante, não sei se você lembra, se você prestou atenção, que tá a Sam e o Ben conversando, e o Ben fala que o que morreu, morreu, e eles escutam um barulhinho no mato, e o Ben olha e pensa que é um monstro de fumaça e fala que vai sair daí, a gente não consegue controlar. E sai o Locke. Foi a primeira vez que os produtores deram a dica de quem era aquele Locke. E a gente não se tocou. Não, porque na verdade, bom, o Ben toda hora fala, não, essa ilha já fez muitos milagres, agora nunca vi ressuscitar ninguém que morreu. É, quem morreu, morreu. Mas como o Locke tava em pé, bom, beleza, agora a gente já sabe que os outros não sabem de nada mesmo, e o Locke deve ser alguma espécie de escolhido mesmo, então beleza. Ah, é, no início da temporada eu também lembrei agora de uma ceninha muito interessante, que é quando o Ben tá dirigindo um carro com o pessoal, que antes deles voltarem pra ilha, né, tá dirigindo um carro com o pessoal, e eles... Os Oceanic Six. É, e tá todo mundo muito desconfiado dele, sabe, ele fica muito puto e para, não, gente, por que vocês estão fazendo isso? Eu tô querendo ajudar vocês, para de desconfiar de mim. Só que não dá pra confiar no Ben. Não dá, é impossível confiar no Ben. No passado, o que aconteceu depois disso, que eu não lembro? Cara, eu só sei que chega um belo momento e o Faraday chega de submarino. Ele chegou a perguntar, cadê o Faraday? Porque o Faraday não tava lá. O Faraday tá aqui também, cadê ele? Ah, ele tava aqui e depois foi embora. O Faraday foi pra Ann Arbor, que é o lugar onde aquele casal, os The Groots, que foram os fundadores da Dharma. Que nunca mais falou deles, espero que falem agora. Estavam lá, nem que falou, né? Ele foi pra Ann Arbor e tava lá com eles. E aí não tem muito o que falar também. O Desmond volta cheio de ideia na cabeça. Ele vai lá, fumãozinho... Desmond não, o Faraday. Ele vai lá, fumãozinho e volta cheio de ideia na cabeça. O Faraday simplesmente diz o seguinte, que beleza, o tempo é esse ciclo que nunca muda, papapá, mas os seres humanos são variáveis, não são constantes. Então o que será que acontece se a gente fizer algo muito grande mesmo? Algo que possa quebrar esse ciclo e possa, tipo, de fato, conseguir mudar o futuro. Tipo aquela bomba que eu mandei enterrar. Porque na verdade é o seguinte, eles estão construindo a escotilha e tá um pouco... Eles sabem que vai acontecer o tal incidente. E o Faraday diz e fala, bom, o incidente é o seguinte, eles vão liberar um bolsão de energia eletromagnética. Se você muito parar grande. Pra pensar, a teoria do Faraday não é tão pirada assim, porque nós temos o Desmond, que é imune a essas coisas. Cara, mas o Desmond é diferente, então a gente fala do Desmond, mas... Se ele é não é bem imune, ele... Ele é imune. Se ele é diferente, algo é diferente. Há uma falha nessa coisa toda. Eu acho que ele é mais diferente porque ele teve contato direto ali com o coração da... Sim, mas se ele é diferente, é porque toda essa estrutura tem falhas. Não é uma estrutura perfeita. Ah, claro, claro. E aí ele começa com uma historinha de pegar a bomba, a Jughead, que é uma bomba que existiu de verdade, que foi usada... Acho que essa bomba, se não me engano, ela foi usada na Segunda Guerra Mundial. Não, vale lembrar que... E aí a bomba viajou no tempo e caiu na ilha. Não, vale lembrar que quem convenceu o Faraday a ir pra ilha em primeiro lugar foi a mãe dele. Isso, a Eloise. Falava pra ele que ele tinha que ir pra ilha, E o Desmond tinha uma... O Faraday, ele tinha uma doença que ele, a memória dele se apagava. Ele tinha a memória do dia só e pronto. Assim, ia se apagando. Por isso que ele tinha o caderninho. E é por isso que ele não lembrava do encontro que ele teve com o Desmond no passado. Quando ele manda o Desmond procurar ele. E por isso ele. Que ele tem o caderninho e eu já desconfiava isso desde da temporada passada, porque sempre que ele tinha que fazer alguma coisa, ele começava a folhear aquele caderninho dele. Pra lembrar. E a mãe dele fala pra ele que pra ele ele vai poder ser curado e vai poder continuar as pesquisas dele, que a Dharma vai financiar. O Widmore é o papai dele. O Widmore é o pai dele, ele é filho do Widmore com a Eloise. E a Eloise era a lourinha que que ele mesmo encontrou no passado. A Eloise, na verdade. A bomba. Nessa época em que eles estão lá na Dharma, a Eloise é a líder dos outros. A líder dos outros. Parece que ela meio que... Ela e o Charles... Não, na verdade ela é a líder e o Charles só é o primeiro damo. É, o Charles também manda, mas o Charles... Na verdade ele só pega a líder, né? Então meio que dá um poderzinho pra ele. E ela tá grávida do Faraday ali. Acontece o seguinte, o Faraday apresenta um plano pra galera, o seguinte, vamos explodir aquela obra ali da escotilha, porque aí nunca vai ter escotilha, nunca vai ter incidente, nunca vai ter nada. Não, na verdade a ideia dele era o seguinte, era usar a bomba pra suprimir a descarga sim, eletromagnética. Sim, pra impedir que tudo aconteça, impedir que o avião deles caia na ilha e mudar todo o futuro, né, O Jack vira e fala, ok, era tudo que eu tava esperando, alguma coisa acontecer, vamos lá, cadê a bomba? E obviamente tem todas aquelas discussões, pô, mas a gente nunca vai se conhecer, aquelas coisas a Kate virou uma puritana do dia pra noite. noite, começou a falar, não, acho que tá errado, gente. Aquela frase dela que desde quando explodir bombas e atirar em crianças é certo. É, jamais vai sacrificar todo mundo. Aí, como eles sabem que eles vão fazer isso, eles conseguem convencer o japonesão lá de que eles são do futuro, que aquilo vai acontecer mesmo, vai acontecer um acidente. Isso muito depois. Vai dar uma merda. O doutor tenta convencer os caras a impedirem a obra. Ninguém escuta ele, então o doutor com todo mundo ali começa a evacuar mulheres e crianças. O problema é que é aí que tá de novo que eu falo. Enquanto eles estão achando que estão mudando o futuro, na verdade eles só estão fazendo o que eles já fizeram. Uhum. Por quê? O Faraday sabe que vai explodir a bomba pra tentar mudar o futuro. Então ele chega pra Charles criança e explica pra ela pra tentar fazer ela sair dali. Uhum. Só que ele tá fazendo o que a gente já sabia que ele já tinha feito, uhum, que ela lembrava. Só que o Miles vê o pai dele expulsando a mãe mas dele. Mas isso não invalida em nada a possibilidade da teoria dele. Porque a teoria dele é que algo grande vai mudar. Eu tô falando o seguinte, que até então eles estão achando que estão mudando, mas estão fazendo mas a mesma coisa. Sim, mas algo grande ainda não foi feito. Ok, mas eles estão achando que estão fazendo. Sim. Depois o Faraday. No final eu vou falar por que eu acho que essa teoria da variável é muito válida. E por motivos técnicos, sabe? Não, é válida em outros filmes, mas em Lost. Não, já sei. Dentro vamos, do caso continua, de Lost, continua. Sei. Depois, quando o Faraday chega no acampamento, a própria mãe dele atira nele e mata ele. Pô, e a mãe dele queria que ele sabia que ele ia pra lá, mandou ele ir pra lá sabendo que ia matar ele. E a gente sabe que isso já aconteceu, porque no presente ela sabia disso, no caso ela dá um tapa na cara do Widmore. Eles vão procurar os outros pra conseguir a bomba, porque a bomba tá com os outros. É. E aí ela mata ele no presente. Quando ela manda ele voltar, ela lembra e quando ele tá morrendo, ele vira pra ele e fala: você sabia, sua puta matou a si mesmo. Uhum. Não é bem isso que ele fala. É, mais ou menos. Por aí. É. E aí o pessoal, o Locke vai lá, o Jack, agora só chama Jack de Locke, porque eles trocaram de lugar, o homem de fé, o homem de ciência. É, o Jack vai lá conversar com o Widmore, com todo mundo lá, né? E o pessoalzinho, ela compra muita ideia, né? A Eloise. Ela resolve ajudar eles, né? Não, porque ela pensa, então beleza, vou matar meu filho, vamos ver se a gente consegue mudar isso, né? É. E nisso o Widmore foi expulso depois, né? No futuro, a gente sabe que o Ben faz alguma coisa e consegue exilar o Widmore. O que exatamente a gente não sabe. É, por isso que o Widmore tá fora da ilha, ele foi exilado. E a gente também não sabe por que eles não podem se matar, né? A gente não sabe que o Widmore virou um mega empresário, se ele já tinha dinheiro, não tinha. Aliás, até a gente não sabe exatamente quem é que financia os outros, porque eles têm muito dinheiro, eles têm muito poder. Uhum. O Ben, quando não, vem mas pra isso, terra. Mas isso é porque eles têm uns negócios aqui fora, não? Tem uma parada dessa. Tanto que aquele assim, viado. Os outros dão a impressão que são assim. É tipo esse bando de milionário maluco que resolve deixar tudo ir pra comunidade hippie. É mais ou menos por aí. Assim, são pessoas que têm dinheiro, que eles mesmos devem ter financiadores e entusiastas fora. Mas gostam de viver no mato. É, que financiam aquilo. O que eles estão fazendo exatamente, não sei. Pode ser uma comunhão com o eletromagnetismo. Eles vão lá pra explodir a bomba. O Said, nessa hora, tá totalmente pirado. Explode bomba, faz o que você quiser, tá tudo muito lindo. A Kate fala que não e vai embora. Nisso, o Sawyer e a Juliet estavam sendo exilados também. Eles foram pro submarino, juntou a Kate, Juliet e Sawyer no submarino. É, o que que acontece? Eles mudaram de ideia mesmo? Cara, a Kate e a Juliet conversam. É, quando a Juliet, quando chega, porque tava o Sawyer e a Juliet assim, numa paixão incrível, sabe? Agora só nós dois, e do nada chega a Kate. É, aí o Sawyer fala que já fazer agora, a gente pode comprar a ação da Microsoft. Uh-huh. Aí chega a Kate e brocha tudo. Aí depois que a Kate chegou, a Juliet falou: peraí, eu não quero ser aqui com essa mulher, não, vou voltar. Aí ele só consegue subir no submarino, blá blá blá, volta. Encontra com o pessoalzinho da bomba tá indo lá explodir. Isso no futuro, a gente descobre que o Locke vai atrás dos outros e encontra o Alpert e revela o plano dele. Bom, é, na verdade. Ele quer ver Jacob. Jacob de verdade. É, na verdade a gente descobre o seguinte. A gente esqueceu de falar que a Ilana, que tava no avião, e um outro gordinho lá, são de um grupo secreto. Que fica perguntando pra todo mundo. Pro-Jacob. É, Pro-Jacob, que fica perguntando pra todo mundo o que fica na sombra da estátua. O que fica na sombra da estátua? Eles querem muito saber disso e eles ficam perguntando pra todo mundo. Só que eles já sabem, eles são amiguinhos do Jacob. E o seguinte, a gente descobre o seguinte, que quando o Ben tava falando com o Nada na cabana, o Ben tava blefando, não tinha ninguém lá mesmo. Não tinha gente lá, o Ben não sabia. Tá, mas o Ben não sabia, mas ele tava blefando, isso eu tô falando. Tinha gente lá, o Ben não sabia, só que quem tava lá não era o Jacob. É o Evil Jacob. Na verdade, a gente descobre o seguinte, né? Logo no último episódio, tem aquela cena, tá o Jacob sentado, o Jacob é o Paul, né? É o Paul de Dexter. McCartney. Não. A segunda coisa, assim, a coisa principal da temporada é finalmente a gente vai começar a entender que Dharma não tem importância, outros não tem importância, nada que porque não tem importância. Porque tudo isso era um jogo de duas pessoas. Tudo gira em torno do Jacob, esse cara que aparece. Que eu gosto de chamar ele de Esaú, que era o nome do irmão do Jacob na Bíblia. Não. Jacó na Bíblia. Tem o Jacob que aparece sentado lá na ilha com essas roupas vitorianas. Vestido de branco. Tem esse outro cara, esse cara vestido de preto. E os dois têm um diálogo entre esse cara vestido de preto, ele não tem um nome. Ninguém disse o nome dele. Então, é o Jacob do Mal. Então tem gente que chama ele de Jacob do Mal, Nemesis, Esaú, etc. Eles dois estão sentados na beira da ilha, na beira da estátua. O Black Rock. Black Rock, o navio? Black Rock. Aquele navio que eles acham tá passeando na ilha. Lá. Inclusive, eu tá suspeito chegando. Que o Alper estava lá. Imagino que o Alper estava no navio. E aí o Jacob de preto fala com o Jacob de branco, mais ou menos assim, tipo, ah, você adora ficar trazendo seus amiguinhos pra brincar aqui na ilha, mas, sabe, o que você tá esperando que aconteça não vai acontecer nunca. Resumindo a conversa deles, é meio que eles conversam, um defende a possibilidade do ser humano ser bom e ter muitas possibilidades, né, e o Jacob defende isso, e o Esaú diz que não, que o ser humano é podre, ele só destrói. Na verdade, a gente descobre quase nada, a gente só descobre o seguinte, tem esses dois caras ali, que eles andam de onde eles vieram, a gente não sabe, sabe o seguinte, tem esses dois ali, e o Jacob é que fica atraindo essas pessoas pra ilha. O que ele quer atraindo essas pessoas, ninguém sabe, quem são eles, ninguém sabe. Na verdade, reforça a minha teoria que eu vou contar no final, depois que a gente narrar esse episódio final. Eu só sei o seguinte, que a gente descobre flashbacks que o Jacob, ele encontrou com todo mundo da ilha antes deles irem pra ilha, ele encontrou com o Sawyer lá, o Sawyer escrevendo... Todos eles criancinhas, e ele encostou em todos eles em algum momento, tem a coisa do toque, por algum motivo, ele encosta. Ele nunca morou na cabana, ele mora dentro do pé da estátua. E quem morava na cabana era o Esaú. Ou seja... Ele estava preso ali na cabana com aquele vuduzinho em volta e não tinha uma forma física. Esse tempo todo que a gente achou que o Loki estava seguindo o Jacob e tava fazendo uma coisa boa e tava lutando pela ilha, não. Ele tava sendo enganado por Esaú. Ou seja, acho que o Jacob que é o mal e o Esaú que é o bom, né? Pode ser também. Pode ser. E aí... Eu só sei que logo no começo, quando eles acham a cabana, o Esaú já tinha escapado dali. Porque o salzinho ali, o sal grosso ali em volta já tava bagunçado. É, porque a Ilana encontra a cabana e a cabana tá com o salzinho grosso bagunçado. Então o Jacob já tinha saído dali. Mas o Esaú já tinha saído dali. Mas ele já tinha saído dali porque, na verdade, ele era... O Loki, que disse que tava indo matar Jacob. Ele disse isso pro Ben. Tô indo matar Jacob. O Ben até pergunta pra ele, ah, mas por que você vai matar Jacob? Aí assim, o Loki vira pra ele e fala, não, eu não vou matar Jacob, porque quem vai matar Jacob é você. É. Não, a galerinha lá pro Jacob, eles ficam andando pra cima e pra baixo com uma caixa. As pessoas abrem uma caixa, igual a caixa misteriosa da viúva porcina. Você não consegue ver o que tem dentro. O povo olha, oh, sabe? No final... E você viu o que tem na porra da caixa. Afinal, na porra da caixa tem o corpo do Loki. O Loki tá realmente morto. A gente vê isso quando um grupinho da Ilana encontra o Richard. A gente descobre o nome do Richard Ricardo. E ela pergunta o que tem na sombra da estátua. E ele fala... Ele fala alguma coisa em latim, uma frase em latim. E aí o que acontece? A gente descobre que tá lá, é o corpo do Loki. O Loki também acho que tá em pé. É o Evil Jacob. E o que ficava na sombra da estátua era o Jacob, que tava esse tempo todo morando dentro do pé da estátua. E o Evil Jacob assumiu a forma do Loki. Aparentemente ele tá sem forma física por algum motivo. Ele assume a forma de outras pessoas. Ele provavelmente tem a ver com o fato com as outras pessoas mortas que já apareceram na ilha. O cavalo da Kate, o irmão do Mr. Apple. A impressão que eu tenho é que tem aquela teoria velha da fumaça boa e fumaça má, né? Na verdade, pra mim, a fumaça só é um instrumento que às vezes é usado por Esaú e às vezes é usado por Jacob. É um instrumento que eles usam, dependendo da situação, um ou outro que tá usando. Eles usam essa fumaça pra moldar as coisas que eles precisam. Enquanto isso, no passado tem uma coisa que todo mundo reclamou, mas eu gostei. Que enquanto eles estão explodindo a bomba, rola uma briguinha do pessoal da bomba. Inclusive, antes eles encontram a Rose e o Bernard. O Bernard barburu com uma barba gigantesca, a Rose cheia de trancinha, e eles falando, gente, vocês, o tempo passa, vocês continuam se atirando e continuam querendo explodir bombas. Fiquem tranquilos, você vai todo mundo morrer, que morra. Deixa a gente morrer, a gente tá aqui vivendo em paz, caçando um javali. E o motivo... Eles são os esqueletos que eles acham na primeira temporada que já tudo leva a crer que sim, eles são Adão e Eva. Eu esquecido disso. Eu lembro deles. E rola uma briguinha interna entre o pessoal da bomba e os motivos que fazem com que eles resolvam explodir a bomba são fracos, entre aspas, sabe? Por exemplo, o Jack quer explodir a bomba porque ele tem medinho da Kate. Ele não quer falar com a Kate. Cara, na verdade é o seguinte... Eu perdi a Kate, então vou explodir uma bomba. Não. Eles querem explodir a bomba pra mudar o futuro, ponto. Na hora que eles vão tentar racionalizar e vão tentar achar motivos pra argumentar, eles têm que ter duas coisas principalmente. Um, são seres humanos. E seres humanos, o que motiva o ser humano são sempre coisas muito pequenas que têm importância só pra eles. O ser humano é egoísta. E dois, são seres humanos muito malucos. Aí perturbadíssimos. Que tá a questão. Então é inevitável. Eu levantei dessa forma justamente pro pessoal entender o que, que o pessoal critica. Mas eu não acho isso ruim porque o mesmo pessoal que critica isso critica o fato deles terem chegado falado nos anos 70 e falado ok. Mas não, eles não falaram ok. Eles não falaram ok, tá todo mundo maluco. Eles estão vivendo. Pra gente passou 5 anos, mas pra eles passou, sei lá, menos de um ano. Então é tudo uma piração absurda. Sabe? Ninguém ali, tá todo mundo ali muito danificado. Ninguém ali tá normal. Ninguém tá normal ali. Eles parecem normais, mas ninguém ali tá normal. É impossível estar normal naquela situação, sabe? É impossível. Tudo que eles passaram é impossível. Então, naquela situação ali, que eles precisam explodir a bomba, cara, sabe quando você tem uma decisão muito importante pra fazer? E aí você toma a primeira que for, e você fala, se exploda, eu vou fazer isso. Você arruma uma desculpa interna qualquer só pra te ajudar a te convencer. E vai lá e faz, antes que você mude de ideia. Então, tipo assim, quando o Jack fala que ia explodir por causa da Kate, quando a Julia te muda de ideia de uma hora pra outra... Não, tudo que eles estão fazendo... É porque, na verdade, é o seguinte, cara... Eles estão jogando Unidunité, explodir sim, explodir não, e arrumando desculpa. Cara, imagina você... Tá morando no passado e tem que decidir matar um monte de gente pra poder mudar o seu futuro. Não é uma decisão normal que você tem que tomar todos os dias. Não mesmo. E você não vai tomar ela com mais, sabe, de forma muito racional. Não tem, sei lá, se eles tivessem passado 5 anos pensando nisso, ok. Mas não, cara, são 100 dias infernais da vida deles que culminou numa bomba. E aí você joga uma bomba na mão de alguém que tá vivendo um inferno em terra. E você das duas uma, ou você vai morrer naquela explosão, então você vai acordar no futuro e você vai. Você não tem muita escolha, cara. Ou explode ou não explode. Nos dois tem chance de dar errado, da merda. Então a gente escolhe qualquer um, arruma uma desculpa qualquer e faz antes que mude de ideia. E é basicamente isso que eles estão fazendo ali, sabe? Não é que eles estão, não, a Julia só resolveu explodir a bomba porque, ciuminho. Enfim, essa temporada acabou tendo muitas questões pequenas respondidas, coisas como um pouco mais sobre o que é o monge de fumaça, como é que funciona pra summonar o monge de fumaça, tem que dar uma descarga. Enfim, como sempre, respondeu várias questões que a gente nem lembrava que precisavam ser respondidas, mas que é legal assim mesmo. E as grandes questões que ficaram foi o seguinte, tipo, eles decidem se unir, decidem explodir a bomba vai lá, cai lá dentro, a Juliet vai junto. E no final, enquanto isso, Ben mata Jacob. O Locke se revela sendo o Evil Jacob, o Ben enfia um punhal no Jacob, a gente descobre que o Jacob, apesar de continuar existindo durante séculos, ele sangra e morre. Porque o Locke fez um mind game com ele, né? Falou, não, esse cara aí te enganou esse tempo todo, ele não te encontrou porque ele não quis, porque o Ben nunca encontrou com o Jacob de verdade. Não encontrou porque ele não quis, porque você quer gostar desse cara? Vai lá e mata ele. Aí o Ben acaba cedendo, principalmente porque o Jacob vira pra ele e fala, whatever. E por algum motivo, um não pode matar o outro, senão o Evil Jacob, pessoalmente, já teria matado o Jacob. E aí o Ben mata o Jacob, e o Jacob vira pro Locke e fala que ele encontrou o loophole, né? Encontrou o buraco no loop. Enquanto isso, no passado, cai a Juliet e a bomba no buraco. A Juliet pega uma pedrinha e começa a meter a pedrinha na bomba. Just detonate. Até que tudo fica branco e Lost aparece escrito em preto. E como todo mundo já disse, mas é impossível você ver essa cena e não pensar isso, tudo muda. Enfim, a questão que fica aberta é o seguinte. Ao ela explodir a bomba, ela está apenas causando o incidente? O incidente foi isso? Ou ela está quebrando o padrão, quebrando o loop e vai mudar tudo? Aí ela impede o incidente, impede que o avião caia e todo mundo volta feliz em Los Angeles. Qual das duas coisas vai acontecer? Vamos à minha teoria. Tudo vai mudar. Por quê? Motivo simples. Motivo prático, direto ao ponto. Os produtores estão contratando todos os atores que já fizeram alguma coisa em algum momento. Flashbacks. O nome do primeiro episódio da temporada vai ser LAX, que é o apelido do aeroporto de Los Angeles, que era pra onde o voo da Oceânica estava indo. É o Jack sonhando que chegou lá. Essas são as questões técnicas fora da trama. Dentro da trama, Jacob queria que alguém fosse lá porque ele precisava dessas peças no jogo de xadrez dele para que quando Esaú conseguisse achar o loophole dele e matasse ele, as pessoas estivessem lá no passado explodindo a bomba, mudando tudo e assim ele não morria e voltava, entendeu? Mas isso é o que sempre aconteceu. Esse é o jogo de xadrez entre os dois. Mas isso é o que sempre aconteceu, não? Como assim é o que sempre aconteceu? Ele tava trazendo pessoas pra ilha esperando que alguém mudasse? Não entendi. É porque ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que de todo o jogo de xadrez, sabe? Ele tava prevendo a jogada do jogo, porque eu vejo os dois como um jogo de xadrez. Ele tava prevendo jogadas e sabia que no momento que Saul matasse ele, ele precisaria de algum trunfo pra mudar aquilo. Tá, e a forma que ele encontrou confuso, foi a bomba. Onde é que tá localizado o tempo e espaço, Jacob, então, pra ele saber? Pra mim, ele é alheio ao tempo e espaço. Ele e Saul são alheios ao tempo e espaço. Eles são seres. Eles são seres. Eles não são humanos. Não, eu imagino que eles já foram humanos um dia. Mas algo aconteceu que fez com que eles saíssem do tempo e espaço. Eles estão de fora vendo tudo. Mas eles estão de dentro, porque ele morre, ele sangra. Sim, ele não deixou de ser humano. Ele ainda é um ser humano de corpo, mas ele está fora do tempo e espaço. Ele pode se mover. E o Richard Alpert não envelhece por causa dele. Ele realmente tem poderes. Quer dizer, Lost trouxe esse negócio da temporada o seguinte. Teve muita coisa científica, mas o sobrenatural caiu com tudo e tá, tá dando a impressão que o que é sobrenatural mesmo, e o que é científico, eu imagino é que na última temporada a gente tudo vai se juntar num grande científico, sabe? Mas um científico muito quântico. Não, é, um científico tão, tão grandioso que chega a ser místico. Sei. É o que eu também acho. Vai ter uma convergência do homem de fé com o homem de ciência e todos vão virar a mesma coisa. Sim. E pra mim, as coisas mudaram sim. E aí, o que vai acontecer depois disso, eu não sei. Até porque os próprios produtores falam que do jeito que a próxima temporada vai começar, todo mundo vai se perguntar como que eles vão conseguir contar essa história tão rápido. E tudo vai acabar tão rápido. Eu sei o seguinte, eu gosto... Ah, e na Comic Con, o Charlie tava lá no painel. Entrou mudo, saiu calado, e quando ele tava saindo, ele mostrou a mão dele, tava escrito, como é que era? Am I dead? É, assim. Será que eu morri? Será que eu morri? É. E tá todo mundo esperando tanto que as coisas não mudem. Tipo você. É, o cartaz que saiu promocional é o Loki de costas no meio. E todos todo os personagens de todas as temporadas de frente. E ele de costas. O que eu tô falando é o seguinte. É, qualquer coisa que eles fizerem, eu sei que vai ser ótimo. Eu sei que vai ser bom. Eu sei que eu vou gostar. Mas, enfim, eu acho que eles só causaram um incidente mesmo. Acho que não, é óbvio demais. Eu acho que não. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ou então pode até acontecer alguma coisa, mas eu não acho que vão resetar tudo, não sei. Eu não sei o que eles vão fazer quando eles resetarem de tudo. Como vai ser esse reset? Quais vão ser as regras desse reset, sabe? Depois do reset as pessoas vão lembrar, ou talvez, vão lembrar? Talvez aconteça o seguinte. Mas alguém levantou, talvez, acho que foi no Nerdcast que alguém levantou, talvez, que talvez o Desmond lembre de não, tudo não, pra ele ser uma exceção. Eu acho mais que isso. Como o Desmond tava no olho daquela primeira explosão da escotilha e ele ficou malucão, talvez eles consigam resetar, mas todo mundo que tava ali no olho do incidente vai lembrar. Pode ser. Talvez Jack, talvez o Desmond lembre por completo e todo o resto do pessoal tenha flash, algo assim. E aí quando o Desmond chega e fala, não gente, aconteceu isso, eles... Mas qual vai ser a motivação do Desmond chegar e lembrar todo mundo? Não sei, mas a Heloísa já falou que a ilha ainda não acabou com o Desmond. Pra mim a coisa vai caminhando desse jeito, provavelmente vai ser o que vai acontecer. E quando eu falo isso as pessoas falam, não vai ser isso, mas só faz eu falar que provavelmente vai ser isso, porque Lost nunca segue a linha que todo mundo pensa. É, assim, eu tava gostando tanto dessa teoria do loop temporal fechadinho, que eu tava com um pouco de pena que saísse disso. Mas Lost sempre muda a sua temporada. É, então, assim, realmente, o Lost é um jogo de criar regras e quebrar as próprias regras, então isso muito bem pode acontecer. E tô até animado de ver eles chegando felizes em Los Angeles. Dá pra durar, mas até mais 5 temporadas eles felizes em Los Angeles. Não. Vira um drama de dia a dia. Uh-huh. Vira de novo o quinteto. O Jack vai gostar, né? Ele já fez de quinteto antes, eu vou estar chorando no episódio. Pessoal, é o seguinte, o próximo bloco a gente fez como um projeto para uma rádio, para um programa offline, só que como ele não vai ser aproveitado e como ele ficou muito bom, e a gente discursa numa comparação da série Sonho e Fúria, do Fernando Meirelles, que foi ao ar pela Globo há uns meses atrás, e Slings and Arrows, que é a versão original canadense. Isso foi gravado, sei lá, uns 2 meses, mas é tão interessante que a gente não queria desperdiçar, então a gente vai reaproveitar nesse Goes Off. Aqui embaixo dessa telha, uma dor que faz chorar. Aqui embaixo dessa telha, uma dor que faz chorar. E a prisão aqui desse lar não quer me deixar sair. E luxúria, tudo isso tem no Sonho e Fúria. Nunca ouviu isso, não? Não. É que você viu direto, você não ouviu os comerciais. Tem essa vinhetinha em todos os comerciais. Na verdade, essa é uma série bem diferente do que se costuma produzir no Brasil, mas se for... Se você resolver acreditar nas chamadas, você vai achar que é só mais uma novela, que vai ser uma galera irada, com fantasminha, super legal, que apronta todas. Não, o meu maior problema foi esse, sabe? Eu vi o comercial, vi a chamada e eu, gente, cara, isso é bom ou isso é ruim, sabe? Porque pode ser muito bom, pode ser muito ruim, eu tenho que assistir pra saber. Eu já tô acostumado, porque independente do que a Globo passa, a chamada é sempre a mesma, é sempre igual. Mas eu sabia que tinha O2 Produções por trás, tinha o Fernando Meirelles por trás, então eu já sabia que ia ser bom. Eu não sabia de nada disso, eu nem sabia que ia ter. Um dia eu tava assistindo e eu, meu Deus, sou em fúria, olha que legal, gostei, ou não, não sei. Tem potencial. Eu não sabia do título, eu não sabia de nada. Eu sabia que o Fernando Meirelles estava produzindo uma minissérie pra passar na Globo. E eles gravaram isso em julho do ano passado, se não me engano. E ficou esse tempo todo pra produzir. Que eu acho que o cinema brasileiro tem pouca grana. Cinema não, televisão, né? Mas isso é praticamente cinema. É cinema. É cinema feito pra TV, mas é cinema. A Globo só tá passando, né? O resto é tudo por conta da O2 do Meirelles ou não? É uma coprodução, a O2, que é a produtora do Meirelles, tem essa coprodução, esse contrato com a Globo, provavelmente eles devem dividir as despesas, não sei, mas a produção é da O2. Os estúdios, ou algumas cenas foram gravadas no Teatro Municipal de Verdade, outras foram reproduzidas, se não me engano, reproduziram algumas partes do teatro nos estúdios da O2. Pelo jeito, é uma produtora bem grande mesmo, né? Foram eles que trabalharam com o Stallone, ou tô falando besteira? Cara, não faço a mínima ideia. Eu acho que foram eles contratados pra poder intermediar a produção brasileira com a gringa no filme novo do Stallone, que gravou aqui no Brasil. Sonho e Fúria é baseado numa série canadense, na verdade, Slings and Arrows. O Fernando Meirelles viu, acho legal, quero fazer também. E fez exatamente igual. Não é exatamente igual, mas vamos chegar lá. Na verdade, assim, a série é de 2003, teve 3 temporadas, cada temporada tem 6 episódios, acho que a brasileira vai ter 12. 12 episódios. E como cada episódio da brasileira até agora tá indo bem de acordo com os episódios da canadense, eu não Mas sei... a canadense tem em média 45 minutos, enquanto a brasileira tem 35, por aí. Mesmo assim, eu tô esperando alguns fillers. Ah, com certeza, com certeza. Então, até agora não teve. O que acontece é o seguinte, teve 3 temporadas lá fora, cada temporada é focada nesse grupo de teatro, e cada temporada é focada numa peça diferente. Nessa primeira peça, eles vão produzir Hamlet. Então, tem esse diretor... decadente, miserável. É. No Slings and Arrows. Sim, tem esse. O Slings and Arrows conta a história desse. Mas cara. Você tá falando de Sonho e Fúria, tá? Não, mas eu vou dar a primeira sinopse do original. Ah, ok. Não por nada, né? Tá bom, então você dá do original e eu dou do Sonho e Fúria. Tá bom. Então, Slings and Arrows conta a história de. Tem esse cara chamado Oliver Wells, que é um diretor frescão, muito famoso no Canadá. E ele tá tomando conta de um festival de teatro que tá ocorrendo, então eles vão apresentar Sonho de uma Noite de Verão. E a história do primeiro episódio foca um pouco nele e também foca numa espécie de aprendiz que ele teve no passado, um ator que era muito bom. Ele produziu com esse ator e com essa atriz uma adaptação de Hamlet. Essa atriz? Você não citou atriz nenhuma. É uma atriz chamada Ellen Fanshawe, que trabalha com o Oliver até hoje. E aparentemente, no ponto que começa a série, houve algum rompimento, alguma briga nesse trio. O Oliver, o Jeffrey Tennant, que é esse ator, e a Ellen Fanshawe. Eles eram muito juntos, eles fizeram juntos várias adaptações de Shakespeare, fizeram uma adaptação de Hamlet, que todos dizem que foi a adaptação definitiva, todos eles são muito famosos por isso, só que o Jeffrey Tennant, que é o ator, ele teve um colapso nervoso no palco. Não tá muito claro ainda no começo por que aconteceu isso. Só sei que aparentemente teve um colapso nervoso, abandonou o palco, abandonou a trupe e a equipe do Oliver, foi seguir o seu próprio caminho. Então no primeiro episódio ele tá tocando sem patrocínio, sem nada, na cara e a coragem, uma companhia de teatro independente. Tá quase perdendo o teatro porque ele não pagou aluguel. Enquanto isso o Oliver tá lá na boa, montando o Sonho de uma Noite de Verão. No original tem um chinês? Não, é um indiano. Ah, tá. Com sotaque brabérrimo, não é chinês. Mas o resto é basicamente igual. E aí o que acontece? Nesse episódio, no final do episódio, o Oliver Wells morre. Atropelado por um caminhão de presunto. Que é que no canadense não tem a conotação que teve aqui no Brasil, né? É, lá também é um caminhão de presunto, só que não teve a piadinha interna que teve aqui. No funeral dele, o Jeffrey Tennant resolve meio que se redimir com ele, vai lá falar e faz um discurso muito caloroso, muito bonito, e depois acontece algumas coisas, esse funeral não termina muito bem, rola uma certa confusão, e na hora de escolher um diretor artístico novo pra trupe, resolve chamar o Jeffrey Tennant, pelo fato dele ser um aprendiz do Oliver e poder ter falado tão bem durante o discurso, e também porque o diretor de operações financeiras da trupe, eu esqueci o nome do personagem original, que é o Tom Hanks aqui no Brasil, o Dan Stubbe aqui no Brasil, a versão do personagem dele, ele era pra assumir o cargo, ele tava meio afim de assumir o cargo, só que ele não assume, dão pro Jeffrey, e o Jeffrey aceita interinamente o cargo, ele não tá muito afim de assumir nada de direção de arte, pelo menos no brasileiro. É, direção de arte também, mais ou menos isso também. Só que ele não tá muito afim. Aí chamam ele pra poder dirigir a atuação de Hamlet que eles vão fazer. Só que ele não quer e tal. E aí começa, ele começa a ter visões com o fantasma, entre aspas, do Oliver Wells. Eu falei, entre aspas, porque fica aquela coisa meio no ar? É um fantasma mesmo? Ou pode ser só uma esquizofrenia na cabeça dele? Afinal de contas, ele já foi maluco. A sinopse da brasileira é o seguinte. É, Oliveira era um diretor fresco e que queria tudo do jeito dele, só que segundo o live... Segundo o Christian, na versão brasileira ele é mais afetado, né? E menos decadente. Nós vamos chegar nesse método daqui a pouco, você tá na sinopse agora. Ok. E ele tinha um aprendiz, não exatamente um aprendiz, era um trio. Ele, o Dante e a Ellen, que eles fizeram uma grande Hamlet, que eles fizeram, ficaram muito famosos, o Dante que fazia o Hamlet, inclusive. E ele surtou em palco, né? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só mudou o nome dos personagens. Você ia querer, você tava querendo ser engraçadinho e falar sinopse, só que você perdeu a paciência. Claramente não vai falar sinopse, cara, é exatamente igual a sinopse que eu dei. Exatamente isso. E esse é o... Até porque essa sinopse foi enorme, ia demorar muito pra repetir. É porque eu resolvi dar de... Porque, na verdade, é o seguinte. Na verdade, a gente tá muito acostumado a ver adaptações, né? A gente pode ver a adaptação de um filme Hollywood, fazer adaptação de um filme de terror asiático, por exemplo. Depois a gente vê os dois, blá, blá, blá. O problema é o seguinte... Eu acho interessante que pela primeira vez nós vemos o cinema brasileiro adaptando um texto de fora. Existem muitas obras, existem muitos livros, existem muitas revistas em quadrinhos, até filmes de outros países, que às vezes eu paro e penso, pô, seria legal se aqui no Brasil fizesse uma versão disso. Por que que a gente tem que ficar esperando os americanos pegarem eles mesmos? Igual, por exemplo, tem um mangá muito famoso no Japão, que já virou filme no Japão, chamado Battle Royale, que os argentinos já fizeram uma versão deles. Tem uma versão argentina de Battle Royale? Tem uma versão argentina. Eu não sei quão fiel é. Eu nunca vi nem um screenshot. Mas eu sei que existe. Então por que brasileiros não fazem isso? Existem muitos textos aí fora. Não que brasileiros não tenham criatividade para fazer eles mesmos seus textos. Mas existem muitas histórias lá fora que eu acharia legal ver uma versão brasileira. Como seria uma pegada brasileira disso? Battle Royale ia ser um Malhação Sangrento. Ia ser legal, porque a gente não vê muito gore aqui no Brasil. Seria maneiro. Então... Eu achei legal essa ideia do Fernando Meirelles. O que me pegou um pouco de surpresa é que o que eu achava inicialmente que era só uma adaptação, e a Globo não faz adaptações. Você nunca vai ver uma novela na Globo sem adaptação de um texto estrangeiro, por exemplo. Eles gostam muito de trabalhar com material original. Então, primeiro, eu achei ousado a Globo topar fazer isso. E o segundo ponto é o seguinte: não é uma adaptação, é uma tradução cena por cena. Cada cena. Quase tudo do enquadramento é praticamente a mesma coisa. E porque o próprio Fernando Meirelles fez a adaptação, ele é acreditado como adaptação Fernando Meirelles. Só que ele não adaptou, ele traduziu e botou uma piadinha outra brasileira. Não estou falando ainda se isso é bom ou se é ruim, estou informando o fato. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que é meio que um mérito. Eu acho muito legal ver dois produtos que são basicamente a mesma coisa, são feitos do mesmo esqueleto, serem tão diferentes entre si. Eu acho legal como exercício pra quem se interessa pelos bastidores, ou pra quem se interessa pela história do cinema, ou pelas formas de se contar uma história, é muito interessante. Porque você tem a rara oportunidade de pegar os dois produtos, Links and Arrows tá disponível pra baixar na internet, você pode procurar e... Sem legenda, sinto muito. Sem legenda, não é popular o suficiente pra alguém ter legendado, e eu sou preguiçoso demais pra fazer isso. Mas relaxa que o inglês canadense é muito parecido com o americano, então se você estiver acostumado, não é que nem o inglês. É, não é inglês... É que nem o inglês da Inglaterra. Você realmente não entende nada, que fala what? Falando o quê? É what? Ele fala what? Entendeu? Esse pateta. É assim mesmo, é um bando de pateta. Mas eu gosto muito do inglês britânico, quando alguém tá traduzindo pra mim. Eu tava comentando o seguinte, é uma coisa muito pessoal. Eu vi, tá acontecendo uma coisa interessante aqui. Geralmente você, se você lê um livro e depois vê um filme, você vai gostar mais do livro. Na sua cabeça fica primeiro o que você viu primeiro. Então eu vi o canadense antes e o brasileiro depois. O Mike viu o brasileiro antes e viu o canadense depois. Então o que aconteceu? É óbvio, eu gostei mais do canadense e ele gostou mais do brasileiro. Mas não vamos simplificar tanto assim a questão, porque nós temos argumentos. Exatamente. Por que você gostou mais do canadense? Eu não quero tirar a peteca da sua mão. Eu primeiro vou fazer uma comparação. Por exemplo, o Fernando Meirelles é um grande diretor. Ok? É um grande diretor de cinema, definitivamente. Então, em matéria de produção, a versão brasileira é muito mais rica cinematograficamente do que a versão canadense. Os takes de câmera são mais interessantes, mais elaborados. A canadense é só um seriado de TV. Então, cinematograficamente, não há nada muito... Nada que quebre muitas barreiras, tudo muito básico, tudo muito by the book. O Fernando Meirelles ousa um pouco mais na fotografia, nos ângulos, nos enquadramentos. Por mais que muitos takes sejam muito parecidos, porque o texto é o mesmo, ele consegue usar mais. Como ele grava no Teatro Municipal, ele se aproveita muito bem da grandiosidade do teatro, então a coisa toda torna-se um pouco mais épica. E a fotografia brasileira é um pouco mais densa, um pouco mais obscura também. Ele usa mais luz, usa mais sombra. Fica uma coisa um pouco mais densa. Tanto que eu falei, é muito mais fácil você maratonar, você ver muitos episódios seguidos dos Slings and Arrows do que você ver Som e Fúria. Porque Som e Fúria, pelo lado da produção, ele é mais denso. Agora, pelo lado do texto e das atuações, o Slings and Arrows é mais denso. Essa é a sua opinião. É a minha opinião, em nenhum momento eu falei outra coisa além disso. O que eu quis dizer é o seguinte, como é um texto muito irônico, e países de língua inglesa tendem, a língua inglesa tende a ser mais irônica, canadenses, tanto ingleses como norte-americanos, eles costumam usar mais ironia. A língua portuguesa não é tão irônica. É uma questão de língua, não é uma questão de cultura, né? Língua também um pouco. A nossa língua, a nossa, junto com a nossa cultura, nós tem, o Brasil tem tendência de ser um pouco mais pastelão, um pouco mais escrachado na sua forma de fazer humor, do que esses outros países europeus ou então norte-americanos, que são mais sutis e mais densos. É, o brasileiro médio, ele tem uma dificuldade de entender a ironia, enquanto nesses países a ironia é uma coisa do cotidiano, né, que eles fazem o tempo todo. O humor deles é baseado, é firmado na ironia. Os japoneses levam isso para outro extremo. Não existe ironia na língua japonesa, então lá só o cara só acha graça se o cara peidar, cair com a cara na torta e rolar a escada. Mais nada. O que acontece é o seguinte, nós temos dois pontos aí. Eu não quero ser o crítico chato cri-cri, mas você poderia adaptar o texto e abrasileirar completamente a obra, e aí fazer uma coisa totalmente com a cara do Brasil, ou você pode tentar pegar e aplicar toda essa ironia no jeito brasileiro de ser, de atuar. Eu achei que o Fernando Meirelles ficou meio que no meio do caminho, porque ele tenta dar uma brasilidade na forma que os atores falam, dizem o texto, na forma que eles atuam, mas ao mesmo tempo eu achei que o texto foi, como ele é traduzido muito ao pé da letra, eu achei que ele não ficou tão natural na boca dos brasileiros como ele fica na boca dos canadenses. Os canadenses, eles interpretam de uma forma muito mais densa, muito mais depressiva e decadente do que os brasileiros. Os brasileiros tentando dar um ar mais positivo à situação. Não que isso seja ruim. Ou não positivo, né? Depende muito do ponto de vista. Eu vou falar daqui a pouco. Continua, termina aí. Não que isso seja uma coisa ruim. É a visão que os brasileiros tentaram dar, a visão que o Fernando Meirelles quis dar. Mas eu senti só um pouco falta de, quem sabe, um roteirista para adaptar mais o texto. Porque como o texto é uma tradução literal do texto canadense, eu vi o canadense antes, eu não consegui deixar de comparar a todo momento os dois. Talvez se houvesse um roteirista, porque o Fernando Meirelles é um ótimo diretor, mas eu não lembro de ele ser roteirista. Então ele não adaptou, ele traduziu. Então se houvesse realmente um novo texto brasileiro com a mesma trama, talvez eu conseguisse desligar minha cabeça do original e parasse de comparar os dois cena por cena. Porque é inevitável, ele refez o negócio, by the book, literalmente. Então é inevitável, se você já assistiu, você fica comparando. Isso não tira o valor da obra brasileira, mesmo porque se você vira a brasileira sem ter visto a original, você vai adorar do mesmo jeito e vai pegar a mensagem no final das contas. No final das contas, as duas obras são muito boas, mas eu gostei mais da ironia e da densidade canadense do que dessa leveza brasileira. E eu achei que eu apreciaria mais o brasileiro se um roteirista melhor tivesse adaptado mais, tivesse distanciado mais as duas obras, para que eu pudesse vê-las como duas obras de fato diferentes, e não uma sendo uma adaptação um pouquinho distorcida da outra. Eu acho que eu consegui mais ou menos concatenar o que eu senti ao assistir as duas. Agora vamos ao outro lado da moeda, e eu espero que também não aconteça com quem tá ouvindo o mesmo efeito, e eles caiam mais pro teu lado porque você falou primeiro. O ideal é o seguinte, baixa Som e Fúria, baixa Slings and Arrows, coloque dois... Baixa Som e Fúria? Por favor, né? Ah, você vai ter que baixar, né? Já passou? Não, pra quem não assistiu, baixa, porque... Então espera sair o DVD daqui a um mês, sei lá. Coloca os dois passando lado a lado e assiste ao mesmo tempo os dois. Perfeito. Continua. Eu acho que... Eu não vi... Primeiro, eu achei o texto canadense também bem forçado e bem empolado. Mas não soa tão natural assim quanto você falou. Acontece que a gente acha que é mais natural por não ser nossa língua mãe. A gente não estranha tanto. Eu não achei eles tão assim mais densos. Como eu falei agora há pouco, eu cresci, eu sou mais novo do que o Christian, 5 anos. E eu cresci... 6. 6 anos, que diferença enorme. Em um ano tudo pode mudar. E eu cresci com toda essa onda de, ah, eu sou gótico, eu me corto, eu sou triste, eu choro toda noite, oh meu Deus, minha vida é tão decadente, tão triste, tão deprimente, o mundo é tão cruel, que eu acho isso tudo tão falso, e tão vazio, e tão sem graça, que o brasileiro não acha que ele dá uma visão mais feliz, ele dá uma visão mais... O brasileiro tem muito... Como é que eu posso dizer? Nesses países de língua inglesa... Inglesa? Bateu o campista aqui... Eles aceitam a ironia um pouco melhor. Você pode ser irônico, você pode falar o que você acha, por mais ácido e mais cortante que seja, na cara mesmo, que não dói tanto. Enquanto no Brasil a gente tem mais essa coisa de deixar a coisa panos quentes, sabe? Ah, tentar agradar um pouco mais. E o jeito como o texto se desenrola, com essa coisa de querer agradar, mas fica na cara que é tudo muito falso, pra mim parece mais denso e até mais decadente do que a decadência descarada aí na cara do canadense. Não, faz sentido. A coisa que você falou a respeito da língua, eu concordo, mas concordo em partes. Porque, como eu falei, eu ainda acho que ainda há mais diferença no português literário, no português que é falado, do que o inglês. O inglês da literatura, o inglês que se escreve, o inglês que se fala, é muito parecido mesmo, porque a língua não é tão rica assim. Então, às vezes, a gente acha que é muito empolado, mas eles meio que falam assim mesmo. Na verdade, não. Naquela cena que você me mostrou da conversa da Ellen com o Oliver, tava bem na cara que aquilo tava muito mais empolado do que normalmente se fala em inglês. Porque todos eles são personagens muito estereotipados, não me entenda mal. Todos eles são estereotipados. Eu não quis dizer que a atuação deles é mais natural. Eu quis dizer apenas... os atores brasileiros são todos ótimos. Eu apenas quis dizer o seguinte, que eu acho que o texto deveria ser mais adaptado e menos traduzido. Eu achei que a tradução literal do texto... Por exemplo, muitos atores reclamavam... O SBT, há um tempo atrás, fazia adaptações de novelas mexicanas no Brasil. E o espanhol, ele é uma língua muito mais empolada do que o português. E tem esse mesmo problema do inglês. Ele, naturalmente, na hora... O espanhol que se fala em filmes, em novelas, em livros... Ele é mais empolado. Então, quando os roteiristas do SBT traduziam o espanhol para o português, ficava um texto muito empolado e não cabia na boca dos atores, e todos os atores reclamavam muito disso. Inclusive os críticos criticavam muito as adaptações por causa disso. Eu achei que, em menor escala, logicamente, porque falando do Meirelles é um pouco mais talentoso do que os roteiristas do SBT, um pouquinho. Quase nada, assim. Em menor escala, assim, guardadas as devidas proporções, aconteceu um pouco isso, entendeu? Ficou aquela coisa de tradução literal, e eu acho que em algumas falas, em algum aspecto, o texto não coube na boca dos atores. Agora, eu tenho que admitir que eu só percebi isso só me incomodou, porque eu já havia visto o canadense. Todos aqueles atores são muito bons, todos eles. Não, todos os atores são bons, a produção é perfeita, o diretor é muito bom. Agora, se você vira o canadense antes, se você for tão chato como eu sou, você não vai parar de comparar nenhuma cena. Por quê? Porque é tudo traduzido. Foi o que eu falei. Se eles conseguissem, algum roteirista conseguisse pegar a ideia central e, de fato, fazer um novo roteiro brasileiro e não traduzir fala por fala, cena por cena, talvez eu apreciaria mais, porque no meu cérebro eu ia conseguir separar mais as duas produções. Já eu gostei do texto empolado. Na verdade, eu tinha percebido ele quando eu tava assistindo. Mas eu achei eu não tinha nem imaginado que poderia ser, porque é uma tradução literal do inglês. Então eu meio que achei interessante, porque é um paralelo muito grande com toda essa coisa de Shakespeare. Porque 500 anos se passaram e o texto de Shakespeare em qualquer língua da face da Terra é um texto muito empolado. Mesmo que, na época, fosse algo popular. Isso faz sentido, você tá falando. Tanto que, pra ele ser empolado mesmo na versão original... Provavelmente a justificativa é essa. Por quê? Porque cada temporada dessa série trata de uma peça de Shakespeare. E a própria história meio que se amarra um pouco com a história da peça. Cada temporada... A trama dos personagens de cada temporada tem a ver com a história da peça que eles estão interpretando. Então, é muito interessante, porque o Dante, ele é meio maluco, assim como o Hamlet. Ele tem a caveira do Oliveira. É, e o pai aparece. E o fantasma do pai, e ele vê o fantasma do Oliveira. É, então, realmente, como todos eles são atores malucos dramáticos, assim, nesse aspecto eu concordei. Eu tô falando mais questão puramente de construção verbal de algumas cenas. Mas como eu falei, nada que atrapalhe. É apenas porque eu achei que já que é pra fazer uma pegada, botar uma brasilidade na coisa, eu achei que ficou muito no meio do caminho. Eu achei que eles deveriam extrapolar e realmente fazer uma coisa totalmente brasileira, porque, não sei, combinaria mais, soaria melhor aos meus ouvidos, eu já tendo visto a versão original. Agora, mesmo assim, eu ainda acho que não compromete nada a série, e eu fico imaginando o que, que o público médio tá achando. O que, que você acha? Eu acho que o público médio não está assistindo. Médico não, ótimo. O público médio não está assistindo. At all. Porque... Eu conheço, assim, meia dúzia de pessoas que estão assistindo e estão gostando. Mas não são exatamente o público médio. Também não são um público que costuma... Que é que nem a gente, sabe? Costuma devorar muita coisa audiovisual. Mas é um público que não é assim tão médio. É um público um pouco mais intelectualizado. Eu acho que a série é muito boa pelo seguinte. Ela proporciona vários níveis de leitura para quem estiver assistindo. Então, ela é muito boa para quem sabe, quem está acostumado só a ver novela, e aí é bom para apresentar alguma coisa um pouco diferente para esse público, que não precisa entender todas as entrelinhas para se divertir, porque é um texto muito divertido. Engraçado que isso meio que traz o efeito que Shakespeare teve na época dele, lá em 1500 e bolinha. Sim, tipo, de apresentar para o populacho coisas boas, com muita mensagem subliminar, entre aspas, muitas entrelinhas. E a série é boa pra esse público, e a série não é boba pra quem já quer alguma coisa um pouco mais profunda, e todo mundo fica feliz. Eu acho que enriquece a TV brasileira, seria muito bom se houvessem, porque o chato é o seguinte, até hoje, sempre que a Globo resolvia fazer um trabalho com mais cara de exportação, ou seja, fugindo desse padrão novela que ela costuma fazer, as novelas e as próprias séries dela, tipo, carga pesada, entendeu? Temos aqui atores de novela falando textos... É vacilada, Bino! É, com imagem de novela, com tudo de novela. Então, é legal ver eles gravando alguma coisa em 35mm, em... Eu tô chutando completamente 35mm. 22.5mm. É, em 16 também, mas acho que 75. Eu acho bem legal, porque até hoje, sempre que a gente fazia alguma coisa com mais cara de exportação, das duas, uma. Ou é uma coisa mais falada da comédia, tipo Os Normais, que é um tipo de humor... um pouco diferente do humor normal daqui. É uma coisa metafórica, pesada e densa demais. Ou então na favela, tipo Cidade dos Homens, ou então Antônia, que é muito bom. Só que eu achei legal isso. Eu achei legal eles pegarem um outro universo, uma coisa um pouco mais pop, uma coisa um pouco menos pobre, menos marginal, sabe? Menos pelo lado, como foi Capitu, Pedra do Reino, Origem de Maria, que não deixa de ser ótimo. Adorei as três. Mas não é algo que cativa tanto o público médio. É, eu acho assim, eu sinto falta de ver em português, na nossa TV brasileira, as coisas que eu gosto de ver lá fora. Então, às vezes, as pessoas reclamam um pouco que algumas pessoas têm mania de nacionalismo barato, idiota, e ficam falando que não assistem nada que foi feito lá fora. Não, eu gosto de assistir boas coisas. Não importa qual país foi feito. Então eu gosto muito e fico muito feliz de saber que tem essas coisas diversificadas aqui no Brasil. Eu não assisto muito drama aqui no Brasil, porque o que tem pra assistir aqui é novela. E novela é uma coisa que tem me incomodado um pouco. Já fui muito noveleiro, mas uns anos pra cá tem me incomodado um pouco. Enquanto é que novela é uma coisa que vai um pouco além da sua novela, né? Novela é uma coisa que pega séries, pega filme, pega um monte de coisa aqui no Brasil. Meio que uma praga que se espalha por aí. É, novela acabou se tornando o nosso principal produto de dramaturgia, é a novela. A forma, é onde os atores trabalham e ficam famosos, é na novela. O que lá fora é no cinema ou nas seriados, aqui é na novela. O que é muito interessante, que dentro do próprio Som e Fúria rola umas criticazinhas um pouco ácidas e tá passando na própria Globo, né? Porque tem aquele ator que é um ator de novela, que vai fazer teatro e ele é um mó cadastrão. Ele é um péssimo ator, ele não sabe ler direito, sabe? E no original... Inclusive no episódio que vai ao ar hoje, a gente tá gravando na terça-feira, pela chamadinha, rola até uma cena que o Dança Tuba que fala pra ele que ele não precisa ser ator, você é o galã, você só precisa aparecer e ser bonito. Você não precisa aprender a atuar, sabe? Você não tem essa necessidade, não se preocupa tanto com isso não, cara. É, e o legal é que no original o personagem é um ator de Hollywood. Então não dá na mesma, no final das contas. Ambos são críticas a esses meios. O problema é que na Globo tá no, na própria raiz do que eles estão criticando. O engraçado é isso, é porque a Globo, o principal produto da Globo é a novela, é o produto que eles mais gastam, vendem e defendem, e eles deixam na própria casa criticar os atores de novela. Isso foi maneiro. Então é isso, eu acho que é uma grande obra, eu acho que vale muito a pena. Quem tiver a oportunidade de ver as duas versões, vale muito a pena ver as duas e tirar suas próprias conclusões, qual é melhor, qual é pior. E na minha opinião, as duas, ambas são ótimas. Só que eu preferi algumas coisas da canadense, outras coisas da brasileira. Podia juntar as duas. Eu juntaria a direção do Meirelles com as atuações dos canadenses e botaria a língua inglesa no meio. Não, eu fico com a brasileira mesmo e ponto, porque o que eu gostei, No canadense foi meio que tipo, eu gostei tanto quanto eu gostei do brasileiro. Então não faz diferença, fica brasileiro logo, porque tem muita coisa que eu gostei muito mais na brasileira. E por incrível que pareça, as opiniões divergem completamente, porque enquanto ele fala que uma, que a canadense é mais sutil e mais densa, eu acho completo oposto. Mas tudo bem, cada um assiste e decide o que acha. É, isso foi só um estudo comparativo. Agora é legal vocês pegarem e assistirem, que vale muito a pena. Comece com Som e Fúria, que acho que é mais fácil conseguir. Tem como já tá passando ainda, pô. Baixa o que vocês não assistiram e assiste o resto. Ou então espera seu DVD daqui, sei lá, 5 meses. E Ziggs and Arrows, Torrent. Quem não sabe baixar Torrent é um burro, não merece assistir Ziggs and Arrows. Ou então vão no Amazon.com e importem com muito dinheiro, se vocês tiverem, mandam de presente pra gente. É, faz um DVD hippie aí pra mim, que eu vou adorar ter o DVD original disso. Provavelmente deve vir com legenda. Agora, continuando aqui nosso papo de viagens temporais, sobre um ícone da ficção científica mundial, um dos maiores ícones da ficção científica. Que aqui no Brasil, incrivelmente, ninguém lembra, e que é muito bom. Por um simples motivo, nunca foi muito massivo nos Estados Unidos. É engraçado que, sei lá, há um ano atrás eu ouvi falar sobre Doctor Who, e eu perguntei, Doctor Who? É muito bom, cara. Do nada, o Live Joe me deu uns CDs aí, assisti as temporadas novas, duas das temporadas novas por enquanto. É muito bom. É, assim, brasileiros não conhecem por um simples motivo. É inglês, é europeu. O que você conhece aqui da Europa? Só Laura Pausini. The Beatles. É, The Beatles, a Laura Pausini, Elvis não, Elvis americano. Então, ou seja, você não conhece ninguém da Europa. E por quê? Porque nunca foi muito massivo nos Estados Unidos. O brasileiro tem essa mania de só gostar do que os americanos dizem pra gente que é legal. Então, o americaninho gostou, a gente gostou. E apesar de ser reconhecido nos Estados Unidos como ícone que é, não é um entretenimento conhecido pela grande população, porque americanos só gostam do que eles mesmos produzem. E eles os japoneses. É. Agora, né? Enfim, o que é Doctor Who? Pra falar de Doctor Who... É velho. Cara, muito é o seguinte, mais do que vocês imaginam. É o seguinte, pra ter uma ideia, Doctor Who surgiu em 1963, durou durante 26 anos, 26 temporadas, terminou no final da década de 80... Teve um movie pra TV em 96 e o seriado foi retomado em 2005 pela BBC e continua até agora. Nesse interim teve uma série de livros, de audiodramas, quadrinhos, tirinhas, blá blá blá blá blá, programa de rádio. É tudo que você pode imaginar. Expandindo a mitologia pro além. Tem o recorde do Guinness Book de maior série de ficção científica de maior tempo no ar, assim, ininterruptamente. Bateu Star Trek em número de episódios exibidos, assim, juntando todas as séries de Star Trek até hoje. Uhum. Ainda que Star Trek tenha mais horas no ar, porque os episódios antigamente eram 20 minutos, então Star Trek sempre foi episódio de 40. Star Trek tem mais horas de produzidas, mas em número de episódios, Doctor Who tem mais. E todo o conceito de... Já foi citado nos Simpsons, então é alguma coisa? Né? Mas, cara, se não tivesse sido citado nos Simpsons, né? O quê? Doctor Who, poxa? Sim, então, estou falando. Então tá, então assim, mas por isso mesmo, pra falar Doctor Who, eu não posso falar só do seriado de agora, que todo mundo conhece, todo mundo vai ter mais fácil acesso. Tem que falar um pouquinho dos bastidores. Então foi o seguinte, em 62, a BBC... encomendou um estudo, o chefe lá do departamento lá de drama, ele tava querendo um programa de ficção científica pro cardápio dramático da BBC. BBC é a maior emissora da Inglaterra, uma das maiores redes de transmissão aí do mundo, tipo, tem vários canais só dela. Basicamente, a Inglaterra só tem dois canais, né? A BBC e o Channel 4. Uh-huh. Eu não conheço outro. Nem eu. É. E aí o seguinte, ele encomendou um estudo... Tinha uma coisa bem família, né? Não, você falou um negócio seguinte, inicialmente era só um estudo sobre a viabilidade de se produzir um programa de ficção científica, se ia dar certo. Aí eles fizeram estudo, fizeram um relatóriozinho, mandaram pra eles, engavetaram, beleza. Daí um cara chamado Sidney Newman, ele chegou pra chefiar esse departamento de drama, e aconteceu o seguinte, tinha no sábado, tinha um gap entre um programa esportivo que tinha na BBC e um programa de música. E aí tinha uma falhazinha de horários, precisavam preencher com alguma coisa. O Sidney Newman, que era fã de ficção científica, já tinha feito algumas coisas envolvendo ficção científica nos empregos anteriores dele em outras emissoras. Aproveitou esse estudo que já estava pronto, né? E resolveu fazer o seguinte, vamos desenvolver alguma coisa de ficção científica que apele tanto para criança, como para adolescente, como para adulto, porque nesse gap é sábado, cedo, e entre música e esporte, ou seja, tem que apelar para todo mundo. E bora fazer alguma coisa. Então ele aproveitou esse estudo e começou a fazer um brainstorm com a galera, juntou vários roteiristas, vários produtores assim, da BBC ligados com os departamentos de drama, de roteiro, etc. Que a BBC tem vários workshops, assim, pelo menos na época tinha vários núcleos, e esses núcleos tinham subnúcleos, que tinham subnúcleos, e tinha muita gente pra pensar. Uhum. E eles começaram a desenvolver aos poucos, aí começaram a vir com a ideia, o Sidney Newman começou, não, um roteirista lá propôs a ideia, ah, vamos focar em viagem no tempo, aí o Sidney Newman acabou vindo com a ideia de ter um personagem central, misterioso, seria o Doutor, ele cunhou esse nome, o Doutor. Surgiu o Doctor. E aí, ele cunhou o nome da série, Doctor Who, e aí começaram a falar, bom, tá bom, tem essa figura central, e vai ser esse ser misterioso, esse viajante no tempo, mas ele tem que ter pessoas, agora ele tem que ter pessoas em volta dele pra poder a galera que tá de casa se identificar. Aí porque surgiu ele, os companions. Isso, porque ele vai ser o alienígena, o cara que vai saber de tudo. Mas quem as pessoas vão se identificar? Então, beleza, tem que ter uma garotinha nova que representa os adolescentes. E é linda, eu sou apaixonado por aquela garota em preto e branco. Porque você viu o piloto que não foi ao ar. Porque no piloto oficial... Ela é baranga? Não é baranga, mas ela tá com uma calça larga. Eles tiraram aquela meiazinha, aquela roupinha dos Jetsons dela? Totalmente, ela não usa mais aquilo. Ela usa um suéter enorme. Ah, que horror. Embarangando que ela. Porque acharam que era sensual demais. O que acontece? No começo, o Doctor Who, ele foi criado pra ser uma série muito mais educacional. Então é o seguinte, os episódios que eles viajassem pro passado, eles iam falar de história. Basicamente, eu mostrar a história através dos personagens. Os episódios que fossem pro futuro, eles iam explorar mais ou menos as possibilidades da ciência, iam ensinar ciência para as crianças. O que faz com que seja uma série de ficção científica muito boa, né? Porque quanto mais crível uma série de ficção científica é, mais bem amarrada ela é. Principalmente depois de anos e anos e anos. É. Mas assim, isso eu tô mencionando por quê? Porque pra poder julgar as escolhas dos primeiros companheiros de viagem do Doutor. Por quê? A garota, ela servia pra ser uma identificação com o público jovem. E a garota era a neta dele. No começo era a neta dele. Por quê? Inicialmente ia ser só uma garota que ia andar com ele. Essa primeira garota era a neta dele. É, a Susan Foreman. Ela se apresenta como Susan Foreman. O problema é o seguinte, ela ia ser só uma companheira dele qualquer. O problema é que BBC dos anos 60 era um pouco puritana. Aham, ficou velho, andando com uma garota de 15 anos. É meio complicado. Que a atriz tem 22, mas o personagem tem 15. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer ela ser neta dele, não vamos buscar ninguém. E com eles vão dois professores, um professor de história e um professor de não sei o quê. Justamente pra poder dar esse pezinho didático nas coisas. E vale lembrar que quem conhece a série de agora, o primeiro doutor é um velho. De uns 70 anos, né? Ele tinha 55 o ator, mas aparentava. Nossa, 70. Nossa, aham. Então, assim, ainda dentro desse âmbito de como eles foram criando os ícones, então, beleza. O ícone do Doutor foi criado assim. É a figura central, o ícone dos companions, as pessoas, os outros seres que viajam com ele e que se assombram com as viagens e através deles nós nos assombramos também. Eles são a nossa âncora com a série. O que nos liga à série são os companions do Doutor. Porque o que nos espanta está espantando eles também. Uhum. Ainda que eventualmente ele vá ter... E o que nos deixa animado, os deixa animado também, sabe? O que anima eles, anima a gente também. É. Principalmente a Rose agora. Os companions somos nós. Ainda que eventualmente ele tenha companheiros que sejam de outros planetas, sejam de futuros distantes, bem ou mal, ele tá sempre com algum humano contemporâneo com a época da série. E mesmo assim, mesmo alienígena ou de outro tempo, a pessoa não sabe tudo como ele, porque a pessoa não é um viajante do tempo que conhece todos os tempos tudo como ele. Nesse piloto, a Susan Foreman, ela é de Gallifrey, mas ela é do planeta dele, ela também já viaja com ele, mas tem a figura dos dois professores que estão ali assombrados e tal. Bom, um dos ícones da série que é a coisa que ele usa pra viajar no tempo. A TARDIS. Time and relative... Time and Reality. In Relative Dimensions in Space. In Space. É um acrônimo pra isso. Na verdade, quem é isso. A Susan Foreman diz pela primeira vez esse... Esse... Apresenta o nome da... Enfim. Esse conceito, ele foi criado pelo roteirista do primeiro episódio. Porque, assim, na verdade, o doutor é um viajante no tempo e ele precisaria de uma... E como a série era pra ser educacional e como ele precisaria de um veículo pra poder que se encaixasse em todas as épocas, então a gente criou o seguinte conceito. O Sidney Newman, que é esse chefão lá, primeiramente criou o conceito de que o interior da nave deveria ser o mesmo sempre, ainda que o exterior fosse menor que o interior, aparentemente. E o roteirista criou um conceito do Chameleon Circuit, que é o circuito camaleão, que faria a TARDIS assumir uma forma diferente para cada época que ela fosse, se camuflando ali. Se camuflar naquela época. Então, se ela fosse para a Grécia, ela poderia ser uma escultura. Se ela fosse pro Egito, ela poderia ser uma pirâmide. Assim, a forma exterior dela poderia ter qualquer tamanho. Qualquer tamanho que fosse. Então, eu nunca mudaria. O problema só é o seguinte... Só que um dia ela quebrou. Não, mas é que tá. Sabe por que ela quebrou? Por que ela quebrou? Por restrições orçamentárias. Ah, imaginei. Como sempre, restrições orçamentárias criaram um dos grandes ícones. Porque tiveram assim, fazer uma tarde diferente pra cada episódio ia ser um pouco caro. Até porque a tarde seriam coisas, né? E coisas muito marcantes da época. Eles gastariam muito pra fazer. Sim. Então, o que acontece? Logo no primeiro episódio, quando eles estão disfarçados em Londres, em 1963, que era o presente da época. E a tarde estava disfarçada com uma cabine telefônica policial azul. Que é uma cabine que tem em Londres, ou pelo menos tinha na época. É. Que é uma cabine especial para que os policiais usam, o que você chama a polícia, algo assim. E é uma cabine azul telefônica. E aí, quando eles viajam pela primeira vez, a Susan, que é essa companheira do doutor, percebe que por algum motivo o circuito não camuflou a tarde. Eles vão parar na pré-história e a tarde continua sendo uma cabine telefônica. Porque o circuito quebrou. E assim ela é até hoje. A tarde continua sendo uma cabine telefônica azul. Durante os anos, o doutor parece que ele já tentou consertar ela algumas vezes. Mas ou já conseguiu e depois quebrou de novo, ou nunca conseguiu. Como é o doutor mesmo, ele não liga muito, né? Ele não tá nem aí, porque ele até gosta. E criou-se um grande ícone, que é a cabine telefônica do doutor. Que é uma cabine com tamanho normal de cabine. E dentro ela é enorme, é uma nave, um carrinho de palhaço. Uma coisa interessante de comentar é que o doutor não é referido como Doctor Who. Porque a gente dá pra pensar que chamam ele de Doctor Who, mas não. O nome dele é Doctor. Ele é o The Doctor. Só que, de vez em quando, rola algumas frases que fazem com que fique Doctor Who. A primeira vez foi quando... Não, porque geralmente o que pergunta pra ele, quem você é? Ele sempre fala, I'm the Doctor, but Doctor Who. Doctor Who, mas a primeira vez não foi nesse caso. A primeira vez foi porque o nome da neta dele é Susan Foreman, e os professores conhecem ele como o avô dela, e chamam ele de Doctor Foreman. Ele pergunta, Doctor Who? Não, o que acontece é o seguinte, logo no primeiro episódio... O que tudo nós sabíamos dele, e o que os roteiristas também sabiam dele na época, é o seguinte, o primeiro episódio é o seguinte, tem dois professores sentados numa escola britânica, e uma professora muito fofoqueira, muito irritante, muito intrigada, porque tem essa garota, Susan Foreman, que ela, em algumas aulas... Reforçando, se vocês verem um piloto que não foi ao ar no YouTube, vocês também vão se apaixonar por ela, porque ela é muito linda. Ela continua sendo linda, ela só se veste mais barangamente. É, tá, então ela continua sendo linda, o problema é... Ela é linda em preto e branco. E você nunca vai poder vê-la cores. Não, eu não consigo ver ela linda cores, porque a partir do momento que passa a ter cores, ela já tá embarangada. Ela já tá velha feia, né? É. O negócio é o seguinte, tipo... aparecem os dois professores conversando, é o seguinte... Tem uma garota no colégio que ela tem muitos conhecimentos científicos profundos, mas ao mesmo tempo parece extremamente burra para coisas mais simples. Ela não entende o sistema monetário lá da Inglaterra na época, ela não entende nada. Aparentemente, o único... parente que conhecido dela é o avô dela, que ela menciona, e ninguém nunca viu ele, e eles ficam muito intrigados em saber de onde essa garota vem, exatamente de onde, pra onde ela vai, porque ela é assim. E resolve seguir ela depois da aula. Seguem ela até um terreno baldio, veem ela entrando nesse terreno e vão atrás. Quando eles vão atrás, ela sumiu, tá só essa cabine telefônica lá. E aí chega o doutor. E aí, eventualmente, eles acabam escutando a voz dela dizendo da cabine. Ambos os professores invadem a cabine e se descobrem maravilhados dentro daquela nave espacial futurista. Se descobrem espantados com a nave por fora. Inclusive, nesse piloto que não foi ao ar, acontece aquele negócio. O seguinte, quando ela abre a cabine telefônica, a gente vê de fora, a gente vê um pedaço da parede da tarde de dentro. Que é a coisa que acontece direto agora. Direto agora, de vez em quando você vê, eles abrem e a gente meio que enxerga lá dentro. Aqui fora. Só que isso só aconteceu nesse piloto, não foi lá. O piloto oficial, isso não acontece. Ela abre e a gente não enxerga. E não aconteceu mais até a série nova agora. Por quê? Não sei. E eles entram lá, o doutor fica muito puto, porque eles invadiram, eles são metidos. É interessante que nesse primeiro episódio parece que o doutor é muito rígido, sabe? Que é muito diferente do doutor que a gente vê hoje em dia. O doutor, na verdade, o conceito inicial dele é o seguinte: nós deveríamos nos identificar com os companheiros, e o doutor é esse ser professoral, sisudo, mal-humorado, que é essa figura central misteriosa que é o dono da parada. Mas ao longo dessa temporada, dele, enquanto ele era o primeiro doutor, ele vovozinho, ele acaba virando um avô. Ele passa a ter essa figura de avô aos poucos. Ele fica bem mais paternal, mesmo porque a série começa a ficar muito popular entre as crianças. Então acontecem duas grandes mudanças que vão definir para sempre o seriado. Primeiro, as histórias de ficção científica acabam sendo muito mais populares que as históricas. Então aí que começa, que eles começam a focar muito mais no futuro, no realismo fantástico. E mesmo quando tem um episódio histórico, nunca é simplesmente mostrar a história. Sempre tem que ter alguma coisa. Sempre tem que ter um ET perdido na história, sempre tem que ter uma confusão, sempre tem que ter um bicho misterioso que vai mudar tudo. A coisa deixa de ser didática e o doutor passa a ser menos sisudo do que ele era antes. Ele começa a ser um pouco mais paternal. O que acontece foi o seguinte, a série Doctor Who tem a melhor desculpa ever pra mudança de ator do personagem principal. Bom, eu não que eu me importe muito com isso, mas geralmente, por exemplo, quem viu o Diário de Daniela sabe que quando o pai da Daniela... Todo mundo viu, né? Todo mundo viu. Quando o pai da Daniela... Eu lembro mais de Cúmplices de um Resgate, que muda. Tá, vamos falar de Cúmplices, que é mais recente. Em Cúmplices de um Resgate, a Belinda brigou com a produtora porque ela fazia dois personagens, as gêmeas, e ela queria ganhar dois salários, não ganhava. Ela foi expulsa da série. Qual convenience? Ela foi expulsa da série e a Daniela Lujan assumiu o personagem. Daniela Lujan, pra quem não sabe, obviamente, que fez o Diário de Daniela. Que também tem uma mudança. O que acontece? Simplesmente num capítulo chega a protagonista da história e ela tem outra cara. Sem explicação alguma. Todo mundo faz silêncio e você ouve uma criança chorando no fundo. Novelas mexicanas amam mudar atores, eles amam fazer isso. James Bond também mudou ator de tempos em tempos. É, né? O que acontece com o doutor foi o seguinte: o William Hartnell, que fazia o doutor, ele já tinha uma idade avançada, ele tava tendo dificuldade de decorar os roteiros, ele tinha arteriosclerose, ele tava muito doente e precisava sair do seriado. O que aconteceu? Eles criaram então uma desculpa pra poder mudar o ator, sem ficar essa coisa nonsense, e acabaram criando mais um dos grandes ícones do seriado, uma parte muito forte da mitologia, porque até então não se tinha mencionado o termo Time Lord ainda, a gente não conhecia muito bem de onde veio o doutor. Então, eles começaram a criar a base para o que viria a se tornar toda a mitologia por trás da raça que o doutor pertence, que é a regeneração. O que acontece? Quando um Time Lord, quando um membro dessa raça do doutor, ele se fere mortalmente, ele se regenera. E o corpo dele muda. E o corpo dele muda. Não só o corpo, a personalidade dele também muda levemente. Não, o que acontece foi o seguinte: tem episódio, o doutor meio que morre. Nisso, os companheiros já tinham mudado há muito tempo. A Susan Foreman, ela fica no século 22, ajudando a reconstruir a Terra depois de uma invasão dos Daleks. Que vai ficar com o Daleks depois. Daleks, exterminate! Tá bom? Obrigado, Dark. Thank you, Darko. E aí, o que acontece? Ela fica lá no futuro, os professores já eram, enfim. O doutor muda. Inicialmente, os roteiristas iam manter basicamente o mesmo personagem, mudava o ator. Só que eles pensaram o seguinte: vai ser outro ator, vai ter comparação, não vai ser a mesma coisa mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos extrapolar isso. E já que muda o corpo do Time Lord, acaba mudando as próprias células cerebrais dele, muda tudo. Então o que acontece? Inevitavelmente, novos aspectos de personalidade acabam influenciando aquele novo corpo, novas ideias acabam brotando. Não que ele mude completamente, o básico do doutor, o núcleo do doutor continua o mesmo, mas várias outras personalidades assim, adjacentes, por exemplo, um é mais bonzinho, outro é mais violento, mais agressivo, outro é mais impulsivo, outro pensa mais, coisas desse tipo. Então, aconteceu o seguinte, que isso enriqueceu muito a história, porque a história poderia continuar indefinidamente, que o personagem nunca ia ser repetitivo, porque ia continuar sendo o mesmo doutor, mas cada vez ele poderia ter uma faceta nova para ser explorada. O próprio ator que fosse interpretar, ao invés de simplesmente ter que ficar imitando o ator anterior, poderia dar a própria cara para ele naturalmente, porque inevitavelmente, por exemplo, quando você pega os filmes do James Bond, cada James Bond tem uma pegada diferente, mas fica por isso mesmo. E fica aquela comparação. Não, o melhor James Bond é o Sean Connery, porque o Roger Moore não é tão charmoso quanto o Sean Connery. E o Pierce Brosnan é, entendeu? E fica essa comparação. E isso eles poderiam fugir das comparações e poderiam ficar muito mais fascinantes pros próprios roteiristas. Então, por exemplo, enquanto esse primeiro doutor tem essa cara de professor mauzão, esse segundo doutor é relativamente mais jovem, um pouco, o ator, até mesmo pra durar mais. Uhum. E ele é muito mais maluco. É, ele tem cara muito de doido. Mais... Cara de professor maluco. Ele tem cara de Zacarias, ele tem uma franjinha uhum. maluca. E o que acontece? Ele... Essa fase de histórias dele, ele é uma fase com histórias muito mais sombrias. Ele é um doutor muito mais brincalhão, muito mais maluco, mas que usa essa brincadeira toda pra ocultar as verdadeiras intenções dele. Frequentemente, ele surpreende os inimigos dele, porque os inimigos subestimam ele. O que lembra muito o nono doutor, né? Nono não, o lembra muito o sétimo. O sétimo volta a fazer isso. Mas o nono doutor também faz muito isso. Ele meio que finge que não tá ligando pra nada e... Não, na verdade, o ele nono meio que é não... mais irônico, é mais cortante. É, ele meio que não tá ligando pra nada mesmo, é, né? É, mais cortante. Esse não, esse realmente simulava, tanto que... É dito que havia episódios em que o segundo doutor, ele até mesmo manipulava seus próprios companions em prol do bem maior. Ele fazia mind games com a galera, entendeu? Ou seja, ele era um personagem até mais sinistro, de certa forma, do que o primeiro. E as mãezinhas puritanas da Inglaterra ficaram putas. Como assim? Isso é muito... As crianças ficaram traumatizadas. E na época... Engraçado isso existir desde essa época, né? Totalmente. Parece que é desde agora isso, totalmente, mas não. Totalmente. Já acontecia, pelo menos na Inglaterra, né? Totalmente. É isso, cara. Todo mundo virou... O mundo passou a ser composto por ingleses. Todo mundo pegou esse puritanismo em inglês. Por isso que agora todo absurdo, mundo é assim. Absurdo, é. Inglês consegue ser puritano ao extremo e tarado ao extremo. Porque quando o inglês resolve fazer uh-huh. algum programa de TV, alguma coisa que passe de madrugada e seja pra adulto, eles vão com uma velocidade, assim. É que nem japonês, né, cara? Você não pode... You can't see the pink. Então... É. Extremado de outra forma. É. Não, por exemplo, sei lá, pra quem assistia Hero Channel e via Hero Trash, um programa em inglês, sabe o que eu tô falando, sabe? Enfim, nessa época, enfim, 7 atores interpretaram o doutor nessa fase. Olha, hoje nós estamos entrando no 11º doutor, né? Sim, mas nessas 26 temporadas foram iniciais... Foram 7 clássicos. Foram 7 doutores, cada um deles teve uma pegada diferente, cada um deles... O tom das histórias... foi mudando com o passar do tempo, dependendo da época, porque assim, obviamente, vários roteiristas, vários produtores passaram pelo seriado, são 26 anos, então assim, dependendo da audiência da época, dependendo do estilo da época, dependendo de quem estava cuidando do roteiro, de quem estava cuidando da produção, a série muda o tom, em algumas épocas essa série vai estar mais pro horror, outras ela vai estar mais pra ficção científica, outras ela vai estar mais pro humor, outras vai estar mais pro suspense, e assim vai variando muito. Tem um doutor que o povo ressalta muito, acho que é o quinto. É o quarto. Na verdade acontece o seguinte, depois do segundo, o terceiro foi uma época que a série tava com baixa audiência, eles precisavam economizar, então o terceiro doutor... Eles inventam que os Time Lords exilam ele na Terra, então ele fica na Terra, trabalhando pra uma organização chamada UNIT. Aham, eu li sobre isso. E aí ele fica morando na Terra até um tempo, até que o povo cansa e ele volta a viajar por aí. E esse é o terceiro. E aí o terceiro gosta de esportes radicais e usa armas diferentemente dos outros. E aí entra o quarto doutor, que ele é um dos doutores mais icônicos. Inclusive o doutor que apareceu nos Simpsons é esse, porque é o Tom Baker. Que ele usa um cachecol colorido, gigante, que vai até o pé arrastando uhum. o chão. Ele fez um doutor bem boêmio, bem excêntrico, bem maluco, completamente alienígena. O próprio ator falou que ele quis fazer um doutor bem previsível e bem maluco pra ressaltar o fato de que ele não é humano. Mas dizem que às vezes ele é tão maluco, mas tão maluco que cheira a beirar um maníaco mesmo, sabe? Sim, tipo, ele pode... E aos extremos pra conseguir... Assim, ele é muito apaixonado, ele tem um senso de justiça muito forte, ele tem um senso de proteção com os companheiros dele muito grande, e ele, pra cumprir a missão dele, pode chegar a alguns extremos meio que dá medo. Então isso torna ele completamente imprevisível. E ele é o ator que mais ficou no papel, ele ficou 7 anos no papel. É uma época que as histórias alcançaram um nível de suspense e de densidade tão grande... Que, de novo, as mamães preocupadas da Inglaterra ficaram assim... Ah, senhora BBC, nossas crianças estão ficando traumatizadas. E aí, uma nova pessoa assumiu a série pra poder abaixar o tom. Nessa época, Douglas Adams, que é o escritor do Guia dos Mochileiros das Galáxias, escreveu pra Doctor Who. Sério? Sério. Não, o Doctor Who é super Douglas Adams. Então, é muito. Inclusive, com esse Doutor, foi uma fase de várias histórias a lá Douglas Adams, ou seja, umas coisas muito mais nonsense, muito mais por causa do humor. Bem, Face of Ball, uma coisa que eu acho da nova, que é muito, Douglas muito Douglas Adams, é a última humana. Não, eu já vou falar. A última humana é muito Douglas Adams. Eu já vou falar na série nova, que na série nova também eles misturam todas as fases do Doctor Who numa série só. Mas eu vou falar disso. O que acontece? Nessa época, obviamente, é uma das épocas mais lembradas pelos dois motivos. Pelos que odeiam, porque alguns falam que aquele nível de humor não combinava. E pelos que gostam, porque falam que foram os episódios mais memoráveis mesmo e tal. Enfim, acabou que, depois de vários tempos, o Douglas Adams saiu. As pessoas queriam de novo um Doutor mais sombrio. Tom Baker estava há muito tempo lá, blá, blá, blá, blá. Regenerou de novo. E assim foi, e assim foi, e assim foi. Aí que entrou o quinto doutor que é bem mais jovem, galanzão, e usa uma rúcula, um nabo. Eu acho que é esse quinto doutor que o pessoal não gosta muito, né? Não, o pessoal até que gosta. Tem um doutor que o pessoal não gosta muito. O que o povo não gostou foi o sexto. O sexto, que isso. Doutor, que é o sexto que anda colorido, que tem cada pedaço da roupa dele de uma cor diferente. Aham. Que o povo não gostou. O quinto, ele é bem lembrado. O quinto foi o doutor mais humano, foi o doutor... Eles quiseram fazer uma coisa completamente diferente do Tom Baker pra evitar a comparação. Então foi um doutor bem mais jovem, foi um doutor que tinha muitas falhas, muitos medos, muitas coisas assim. E é o doutor que aparece agora, que encontra o décimo, é esse. Uhum. Ele usa um vegetal na lapela. Tem vários motivos pra isso. O que acontece foi o seguinte, depois do último doutor, no final da década de 80... O último, entre aspas, né? O último, entre aspas. O último da clássica. É. Foi o sétimo. O sétimo, que lembrava muito o segundo, também tinha esse ar brincalhão, mas ao mesmo tempo ele fazia mind games com a galera, e é um doutor muito querido também. Mas o problema é o seguinte, a série estava desgastada, a BBC, algumas pessoas põem a culpa na qualidade dos roteiros, não estava muito boa, a BBC estava a fim de fechar, e cancelaram a série. A atriz que interpretava a Ace, que era a companheira do doutor na época, falou que internamente, o memorando ali, que a série havia sido cancelada, mas oficialmente para a imprensa, a BBC falou que era apenas um hiato indefinido. A série acabou. Ela continuou, no entanto, em novels, a Doctor Who Magazine, que é uma revista clássica, continuou rolando, o Doctor Who continuou presente. Essa revista tem até hoje? Tem até hoje, nunca parou. E tem tirinhas nela. O engraçado do Doctor Who hoje em dia é que tem, sei lá, um trilhão de documentários e séries que falam sobre o episódio da semana e. Não, cada episódio tem um episódio de 40 minutos também que fala sobre aquele episódio. Sobre aquele episódio. Doctor Who Confidential. Uh-huh. Não me pergunte, acho que nem quero ver isso, cara. Deve ser tão cansativo. Eu fico curioso de ver pelo menos um pra saber como é. Eu já vi metade de um. É cansativo? Não é, mas eu não sei se eu visse 40 minutos daquilo, todo dia, eu não sei como seria. Só se o cara visse realmente um episódio por semana e cada episódio fazia isso. É, a ideia é essa, né? É que a gente maluco maratona, não tem como. Uh-huh. A série entrou em atos e aí em 96, a Universal Pictures, se não me engano, comprou os direitos da BBC. Você esqueceu de um personagem ótimo. Qual? K-9. Preciso falar do K-9? Eu vou falar depois de Companion. Tá bom. K-9 é um Companion. E aí o que acontece? Eu tô dando só um overall da série como um todo. Ok. Em 96, houve uma tentativa, então, de reviver a série com dinheiro americano. Um filme feito pra TV. O oitavo doutor, que foi a única vez que ele apareceu interpretando em filme mesmo, né? Não, o filme começa com o sétimo doutor. Logo no comecinho acontece uma parada, o sétimo doutor regenera pro oitavo. E aí o oitavo assume o papel. O Paul McGann é o único inglês do filme. O filme se passa em São Francisco, nos Estados Unidos. Foi uma tentativa de meio que dar uma pegada mais americana pro Dr. Who pra tentar fazer a série vingar nos Estados Unidos. Será que ele é classudo demais, né? Ele é meio de época. É essa visão que americano tem de inglês, né? Uh-huh. Fizeram o cara inglês, fizeram ele um inglês clássico. O que até torna um personagem bem interessante. Pelo menos naquele contexto que ele contrasta com os outros personagens. E... Eu acho que uma série com ele ficaria cansativa, ficaria não? A série de novels e novels eu não li ainda. Mas agora funciona diferente, funciona diferente. É, eu não sei. No filme ele é meio cansativo mesmo, porque ele é meio maluco, ele começa com a... Ele perde a memória, ele é completamente louco, ele sabe, ele parece um autor shakespeariano, dramático, chorando o episódio inteiro. Mas ele tem a mesma empolgação e a mesma... O olhinho dele brilha quando ele lembra da tarde que ele viaja no tempo, sabe? Igual os outros. Mas enfim, o filme teve uma boa audiência na Inglaterra, mas não teve nos Estados Unidos. Os americanos não se interessaram em fazer uma série daquilo. A série entrou em atos novamente. Até que em 2005, o Russell T. Davies, que é um produtor inglês, que já havia escrito coisas para novels e especiais do Doctor Who no passado. Ele já era um produtor e escritor inglês muito famoso. Ele já tinha feito outros seriados de sucesso, já esteve envolvido com o Doctor Who. Ele encabeçou, então, a BBC voltou a produzir, eles mesmos, in-house, uma nova série que continuaria da onde a outra parou. O que é muito interessante em Doctor Who é isso. Enquanto geralmente as séries eles fazem remake ou reboot, o Doctor Who não precisa, porque é um personagem viajante no tempo que se regenera. Então ele simplesmente pode continuar de onde parou. Pra sempre. Pra sempre. Então, ainda que a BBC conte essa temporada de 2005 como a primeira da nova série, os fãs se referem a ela como a 27ª temporada. Porque ela continua. E até agora já teve 4 temporadas e 2 especiais. Está continuando firme e forte. A série revitalizou. Tá aí a todo vapor. Os detalhezinhos do plot da nova é que entre o filme e a nova temporada rolou uma guerra. Entre Vou falar sobre os Time Lords. Assim, essa série começou com o nono doutor. O oitavo apareceu no filme, nós não vimos mais. Eu tenho uma ressalva pra fazer sobre o nono doutor, porque eu gosto muito dele. Ele junto com o oitavo, acho que é o mais diferente de todos, né? Eles dois. Ele usa uma jaqueta de couro de marinheiro. Ele não liga pra aparência, ao contrário de todos os outros. É, ele não liga, ele não tá nem aí. Ele usa uma camisetinha, jaqueta, orelhão, sabe? É porque ele tá com muita raiva, a gente vai falar sobre o nono doutor. Então, na verdade, a gente falou sobre um geral da história. Mas, assim, o que é o doutor, na verdade? O legal de se ter 26 anos de uma série é o seguinte, é que muita coisa, muitas pessoas passam por aquele seriado, e como tem 26 anos de seriado, mais um universo expandido muito grande em forma de livro, em forma de audiodramas, em forma de revista em quadrinhos, muita coisa da mitologia vai sendo acrescentada. E a coisa vai crescendo, e se torna, assim, existe uma wiki do Doctor, uma Doctor Wiki, e você perde horas e horas da sua vida ali, mergulhado. Muito, porque muito, é muita coisa pra se saber. Muitas séries têm universos expandidos. Star Trek, Star Wars, Stargate, todos os Stars. Mas eu considero as duas séries com universo expandido mais conciso, pra mim, são Doctor Who e Gundam. Tem universos concisos e muito coesos, sabe? Eles não... Todo mundo que resolve inventar alguma coisa, eles têm dentro deles um respeito muito grande pra todo mundo. É, não rola paradoxos tão grandes quanto nos outros universos, como, sabe? Sei lá, o universo Marvel. É. Que o cara simplesmente ignora o que o outro fez há 20 anos atrás. É uma coisa muito única e muito fechada que você realmente pode encarar aquilo como um universo. E ponto. E não como algo que várias pessoas fizeram juntar e chamar de universo. Sim, porque aquele negócio, uma coisa que muitas pessoas, que passa pela mão de muitas pessoas durante muitos anos... Pode ser o lado negativo de que a coisa dilui muito e perde a característica. Mas, quando dá certo, dá muito certo. Em Doctor Who deu muito certo. Porque todo mundo que pega pra assumir, pra escrever uma história de Doctor Who, já tem nas costas o peso daqueles anos. Aí não vai fazer nada que contradiga. Ele vai só enriquecer. E Doctor Who tem um trunfo muito grande pra isso, que é o fato da própria série original ter mudado de clima todo o tempo. Então você pode fazer uma história em qualquer clima ambientado ali, que tá ok. Não é que nem Star Wars, que se você fizer uma coisa muito viajante, vai destoar demais. Então, o Doutor, a gente vai começar a descobrir, então, que ele é um Time Lord, um Senhor do Tempo. Os Senhores do Tempo são uma classe, existe um planeta chamado Gallifrey, e os habitantes desse planeta, alguns, eles são divididos em casas, em castas. E uma dessas castas são os Time Lords. E qual é o nome da raça deles? Eles são Gallifreyanos? Gallifreyans. Eu só não tenho muita certeza se todos os Gallifreyans se regeneram ou são os Time Lords. Eu suponho que são os Time Lords. Por quê? Teve um cara do passado, que eu esqueci o nome dele, que era, não sei se é Rassilon. Tudo isso pra mim agora é novidade, daí em diante eu não sei de mais nada. Não, tem um cara do passado deles que eu esqueci completamente, me perdoem, falha na minha pesquisa. Eu não sei se Rassilon é o outro. Na verdade, sim, em Gallifrey existe o chamado Anos Negros, que é uma época que eles eram governados por mulheres, e era tudo muito envolto em misticismo. Inclusive, uma das origens da Susan Foreman seria que ela era dessa época dos Anos Negros de Gallifrey, e o Doutor resgatou ela de lá. Tem duas origens diferentes pra ela. Ela era megera? Oi? Cotinho? Não, mas ela é uma moradora de lá, do pessoal de lá. Ela já era boazinha, Olha os fetiches dela. Ela tem 15 anos, Dark, por favor, deixa eu olhar com. Melhor. Até com os ingleses. Ela não tem 15 anos, a atriz tem 22, tá? Essa personagem tem. Por mais que seja conciso o universo, de vez em quando rola uma discrepânciazinha. Então, assim, existem duas origens diferentes do Susan Foreman, que de vez em quando o cara fez um ops e inventou mais uma sem saber que ele já tinha inventado. Então, uma acontece, né, de vez em quando. Vamos perdoar, vai. Vamos perdoar. Mas estamos falando de viagem no tempo, pode ter mudado. Enfim. E o que acontece? Chegou esse cara no planeta lá e ele trouxe o Eye of Harmony, Olho da Harmonia. Esse Olho da Harmonia é o seguinte, é uma espécie de um objeto que ele contém o núcleo de um buraco negro. E isso é a fonte de poder dos Time Lords. É isso, cada TARDIS, a gente vê isso no filme de 96, ela tem uma espécie de réplica desse Olho da Harmonia, que é linkado com o olho central em Gallifrey, e é isso que dá o poder pra TARDIS viajar no tempo. Aquilo que a Rose vê não é o Olho da Harmonia, não, é? Não, porque Gallifrey foi destruído ali. Tá. Por isso que ele passa a recarregar a TARDIS na fenda, em Cardiff, porque Antes o que dava poder pra Tardes é o Olho da Harmonia. Depois que a Galifrey é destruída, a Tardes não tem mais poder. Então ele passa a se alimentar de fendas temporais, digamos assim, de energia. E isso, o que acontece? Ele destrona essa galera, só que essa última regente lá desses Anos Negros, ela meio que solta uma maldição e transforma os Time Lords em estéreis. Eles não vão poder mais ter filhos. E aí que esse cara desenvolve todo um aparato genético e os Time Lords, eles não nascem de formas naturais, eles são bebês de proveta, todos eles. E isso nunca foi muito bem explicado. Eles são todos imortais? Não, as vidas deles têm limite. O doutor tem um limite? Eles têm 13 vidas, se não me engano. 13? Sim. Então, tá acabando. Eles vão inventar um jeito, mas provavelmente ele vai pedir um... Vai dar um jeito. É, né? O mestre, o arquinimigo dele, já alcançou as vidas, já voltou. Ah, então, beleza. Sempre dá um jeito. Inclusive, esse fato deles regenerarem pode ser, inclusive, fruto dessa manipulação genética inicial, entendeu? Isso pode já vir disso. Isso nunca foi muito bem explicado, então a gente não sabe direito a infância do doutor. Mas o que sabe é o seguinte, no filme de 96... Inicialmente o doutor, através de memórias, etc, etc, ele é fruto dessa manipulação artificial que faz com que eles nasçam. Mas, contudo, porém, todavia, no filme de 96, ele manda uma dizendo que a mãe dele é humana. Então, até hoje, isso nunca foi mencionado de novo. A mãe dele é humana? Ele fala, o oitavo doutor fala que ele é meio humano. E tá, que, né? E que por isso ele teria essa ligação muito grande com a raça humana. Mas, até então, apesar desse filme ser totalmente canônico, até então, esse fato nunca voltou a ser mencionado. Então, como a origem do Doutor é misteriosa mesmo... O Doutor é um maluco? É um maluco que pode não ter inventado aquilo. Então, tá no ar. Um dia talvez expliquem isso, outro dia não, mas isso faz parte da mitologia. Quando crianças, os Time Lordzinhos, eles passam por um teste. Quando eles têm 8 anos... Imagina Time Lordzinhos, cara. Não, eles têm... criança doida. Eles têm que... Alunzi! Eles têm que entrar numa academia pra se tornar Time Lords. Então, o que acontece? Eles têm um teste em que eles, quando são 8 anos, tem uma parada lá, tem um tempo lá. O lugar central, eles chamam Panopticon, se não me engano. Lá no Palácio Central do Galifreyano. Tem uma parada lá que eles têm que, aos 8 anos de idade, eles têm que encarar o vórtice temporal. Eles têm que encarar toda a criação material, todo o vórtice, toda aquela coisa, tem que olhar diretamente para aquilo. E aí o próprio décimo doutor, ele fala que alguns enlouquecem, alguns fogem. Alguns viram ele? Não, alguns enlouquecem, alguns fogem e alguns passam no teste. Quando perguntam para ele o que aconteceu com ele, ele fala: eu fui um dos que fugiram e tô fugindo até hoje. O que eu acho que é mentira, porque ele tem uma tarde, ele é um Time Lord, eu acho que ele passou no teste. Acho que ele tava zoando. Mas ele fala que ele fugiu. Será que ele não roubou a tarde? Não sei. O nome tá em aberto, não sei. O Master, que é o arquinimigo dele, foi um dos que enlouqueceu ao olhar o Vortex temporal. Legal que na segunda temporada da nova o Doutor encontra o Capeta, né? O Satã em pessoa. O Doutor, ele é desligado um pouco do povo dele. Ele respeita muito os Time Lords. Mas ele é meio que exilado, separado dos outros. O motivo inicial desse exílio nunca foi muito bem explicado. Pode ser várias coisas. Mas é dito que os Time Lords não concordam muito com as políticas do Doutor. Eles são, sempre que eles aparecem no seriado, eles são uma sociedade muito pomposa demais. O Doutor sempre fala que eles são muito propensos a discursos, eles gostam muito de falar, eles são muito prolixos. Eles são descritos como... O Doutor mesmo fala pra caramba. Eles são uma sociedade hipócrita, estagnada. E eles têm uma lei de não interferência. Acontece o seguinte... Isso é uma sociedade... Estagnada, hipócrita, estagnada por quê? Porque eles têm todo esse poder de viajar no tempo e no espaço. E eles são descritos como uma das raças mais antigas e mais poderosas do universo. Justamente por eles terem esse poder. Para não correr o risco de criar paradoxo, para poder estragar tudo, eles têm essa lei de não interferência. Eles só observam... Inicialmente, eles só observavam. Depois, o Doutor vai soltando informações que nos levam a crer... Que mais do que isso, os Time Lords tinham essa função que eles mesmos se atribuíram de cuidar do fluxo temporal. São meio que os vigias da Marvel, né? É. Eles cuidam para que o Vortex funcione, para que o fluxo temporal esteja ok. Eles viajam para poder consertar discrepâncias, para poder manter o universo em ordem. O problema é o seguinte, por serem muito poderosos, enfim, por ter essa coisa de não interferir, eles acabam se tornando metidos demais. E eles acabam ficando perdidos na própria burocracia deles. Porque como eles têm muita burocracia, justamente falando da merda, eles ficam muito girando em volta dessa própria burocracia. Eles têm raiva do doutor, porque o doutor tá meio que fechando por ele, tá nem aí pra nada. Entendeu? Ele quer se divertir. Uma das características mais legais do personagem, e que se mantém em todos eles, é o seguinte, ele é extremamente empolgado com o trabalho dele. Ele gosta muito disso. Ele gosta disso. Muito daquilo. Porque de vez em quando você tá acostumado a ver, toda história que tem viagem no tempo, é sempre aquele cara relutante, que tá viajando no tempo, ou tá interferindo por causa de algo muito específico, mas quer logo sair dali. O doutor acha o máximo, sabe? Ele não tem medo de achar o máximo, de visitar, de conhecer Shakespeare, entendeu? E de ir pro fim do mundo, sabe? Ele gosta de ver as coisas, ele se empolga com aquilo. E ele tem uma ligação muito forte com a raça humana, porque ele mesmo diz, ou é porque a mãe dele é humana, se isso for verdade, ou a desculpa mais aceita é porque a raça humana, no universo do Doctor Who, ela tá presente em todas as épocas, existem humanos. Mesmo depois que a Terra é destruída, continua existindo humanos em outras áreas do universo. Misturados, né? Uhum. Existem pontos no futuro em que a raça humana é tipo uma espécie de Império Romano. Ela colonizou o universo inteiro, ela está presente no universo inteiro. Mais um Império Romano, né? Império Humano, aliás. Mas o Império... A Terra teve mais de um Império Romano. Sim, sim, sim. Mas existem épocas em que ele visita e que os humanos estão semeados no mundo, no universo inteiro. E inclusive no final do universo os seres humanos estão lá. Aham. Uhum. Então. E puros! O doutor ele se empolga muito com isso, com a raça humana. E os Time Lords, quando eu digo que os Time Lords são hipócritas, é pelo seguinte: eles não interferem na liberdade do doutor, por quê? Porque quando os Time Lords, por acaso, precisam fazer um trabalhinho sujo, eles mandam o doutor fazer pra eles, entendeu? Então tem aquele episódio clássico de Enemies of the Daleks, em que eles chegam pro doutor e mandam o doutor pro passado pra evitar a criação dos Daleks. O que são os Daleks? Eu vou chegar lá. São inimigos, eu vou chegar lá. Ou seja, historicamente, criaria um paradoxo. Mas, como eles não podem fazer isso por causa das regras internas, manda o doutor fazer. E o doutor sempre faz por quê? Sempre alguma coisa de interesse dele. Então, o doutor e o seu povo de origem estão sempre com essa briguinha entre si, essa rixa. Na série nova, não existe Time Lords, não existe Gallifrey. Porque entre o filme e a série, entre o oitavo e o nono doutor, aconteceu uma guerra entre os Daleks e os Time Lords. E os Time Lords foram extintos. E os Daleks também, teoricamente. E os Daleks também, teoricamente. O doutor foi o único sobrevivente dos Time Lords. O nono doutor, quando ele aparece, ele tem uma característica que distingue ele de todos os outros por um motivo. Diferentemente dos outros, esse doutor é o último da espécie dele. Provavelmente, a gente não vê a regeneração do oitavo pro nono, mas provavelmente se deu durante a guerra. Justamente por causa dele ter sido sobrevivente, deve ter sido consequência direta e deve ter sido regenerado, escapou de lá, algo assim. E tem uma raiva muito grande. Você comentou que ele é o único que não se preocupa com o visual. Uhum. Ele usa uma jaquetinha preta, uma camiseta e é feio. É muito interessante quando eles voltam pro passado e a Rose, que é a companion dele, se coloca uma roupa de gala pra se disfarçar e tal e pergunta: e a sua roupa? Ele: ah, não, só uma jaquetinha, vamos. E vai. É, tô bem pra qualquer época, né? Então nem aí, não, ele é divertido, não, você tem que se vestir como é. Até porque aquela roupa dele, ela é bem neutra, né? Acho que quase praticamente toda, qualquer época da humanidade, ela tipo passa assim, incólume, porque se ele não for um cidadão comum, ele é um marinheiro. O que aconteceu entre o movie e o recomeço da série, tem muita coisa que é descrito nos spin-offs paralelos, que são as obras que são protagonizadas pelo oitavo doutor, mas a Time War, a guerra dos Time Lords contra os Daleks, nunca foi mostrada, não foi esclarecida ainda. E o que a gente sabe é o seguinte: o nono doutor, quando ele chega, aparentemente ele tá recém-regenerado, tanto que ele mesmo não conhece ainda a própria aparência dele. Agora, a gente sabe o seguinte, que nesse inteirinho, pelas fotos que aparecem quando a Rose tá investigando quem é o doutor, tem foto dele no assassinato do John Kennedy, é o nono. Aparece ele na erupção lá em Krakoa, o vulcão de Cracóvia. Krakoa no X-Men? Caramba, não sei. É Cracóvia. É, Cracóvia X-Men. Varsóvia. Varsóvia, Pacto. O Vulcão. Vulcão? Aparece aí no Titanic. Ou seja, inclusive, como fã do Hora Especular, tem um daqueles desenhos, quando o cara tá mostrando pra Rose as pinturas, os desenhos do doutor espalhados pela história, nessa pintura que ele tá, quando teve essa erupção, ele tá com um visual que é muito parecido com o visual do oitavo doutor. Ou seja, dá a impressão de que quando ele se regenerou, ainda tá com aquela roupa antiga, ele foi para lá, e aí viajou aqui e já chegou na Terra em 2005. Todas essas fotos poderiam... Ele ainda não foi para esses lugares, naquele ponto ali. Ele ainda não foi para lá. Não, mas depois ele se regenerou. Não foi agora, não vai mais. Ué, mas, depois não, ele tava, mas não tem aquela coisa que durante a série tem várias coisas que não são contadas? Sim, isso também é uma possibilidade, mas o povo tá falando mais pelo fato de ele tá com aquela roupa ali em especial. O povo tá só divagando. Aham, aham. Mas enfim, esse doutor, ele tem muito ódio no coração. Acho que a gente não deixou isso muito claro. Entre os episódios da série, entre tudo da série, existem histórias que não são contadas. Isso fica claro durante a série. Existe uma série de novels, que são The New Adventures, que são histórias com o nono doutor e com a Rose, por exemplo. Isso é feito justamente para que a liberdade, exista liberdade nesse universo expandido para pessoas escrever com qualquer doutor em qualquer época. Sim, muitas histórias ficam de fora por causa disso. E a principal característica desse doutor é isso. Ele tá com muita raiva, ele tem muita empolgação ainda, como sempre, muito senso de justiça, como todos os doutores, muita vontade de consertar as coisas que estão erradas, mas ao mesmo tempo, muito apaixonado pelo que ele faz, mas ao mesmo tempo ele tá muito triste, muito revoltado e muito rancoroso. Ele tá meio saído, como a gente falou de Lost, né? Ele também não tá ligando muito pro que vai acontecer. Ele é um dos mais violentos, ele é um dos mais cabeça dura na hora de derrotar os inimigos dele, porque ele tá com muita raiva. A Rose traça um paralelo muito grande dele e está virando um Dalek no episódio que o Dalek aparece pela primeira vez. Ele tá com todo aquele ódio inerente dos Daleks. Tá na hora de explicar o que são os Daleks, né? A gente tá falando de Daleks. Daleks são o seguinte, a segunda história do Doctor Who, porque assim, antigamente, hoje em dia é uma série normal, tem 13 episódios e cada um tem 40 minutos, é uma história fechada. Naquela época era o seguinte, eram episódios semanais de 25 minutos que formavam um arco de vários episódios que contavam uma história. É, tipo, na verdade cada 6 episódios era uma história e uma ia continuando e tal. Eram chamados seriais. No segundo serial do Doctor Who, a segunda história contada, lá pro 7º, 8º episódio, sei lá, é chamado Daleks, e os Daleks são introduzidos. O roteirista Terry Nation introduz os Daleks. O que são os Daleks? São os... Pra mim, tem três... São três os vilões que mais me assustam na ficção. Darth Vader, Soraya Montenegro e Daleks. Os Daleks são apresentados inicialmente o seguinte. Eles são armas de guerra. Eles são seres que foram... Um cara chamado Davros criou... No Planeta Skaro tava rolando uma guerra civil. Entre os Khaleds e os Tals. Eram dois povos, estavam rolando essa guerra civil. E o Davros, ele tá do lado dos Khaleds, e ele é uma espécie de Hitler, é uma analogia a Hitler, porque os Daleks são tipo nazistas da ficção científica. E ele começa a criar mutações genéticas desprovidas de emoção, desprovidas de qualquer senso de certo e errado, que tem um único objetivo: exterminate! Exterminate. Eles só pensam em matar, matar, matar. O problema é o seguinte, eles acabam se descontrolando. O próprio Davros perde o controle dos Daleks. Porque Daleks só sabem... Eu os acho completamente fascinantes. Por quê? Primeiro, o visual deles é misterioso e ameaçador. Eles são como se fossem uma... Imagina um fusível gigante misturado com um saleiro. É por aí, com cabeça de R2-D2, sabe? É engraçado, deixa eu contar minha experiência com os Daleks, que eu não conhecia os Daleks e tava vendo a série nova, né? E do nada me aparece um bichinho acorrentado. E principalmente porque ele foi mostrado assim, como um robozinho acorrentado, ele não parecia ameaçador. E cara, ele é tão ameaçador, mas tão ameaçador, que mesmo quando você olha ele pela primeira vez e acha ele fofinho, quando você vê ele se mexendo e vê ele falando e vê as ações dele, muda tudo, sabe? Aquilo vai mudando dentro de você e você começa a ter medo daquilo. É um daqueles casos que acontece com Darth Vader, porque rola tudo assim... Rola um carisma especial, rola um jeito de falar, rola um visual que marcou de uma forma. O jeito de falar deles é inconfundível. Porque primeiro é o seguinte, é inglês britânico, pra autoritário, começar. Gritando. Só tem o fato deles usarem um sintetizador de voz pra falar. Uhum. Só que como é o sintetizador de voz, ele não expressa assim tanta emoção, como uma voz normal. Coloca um diálogozinho da aqui pra pessoas ouvirem. The Doctor is not a citizen of your world. He is alien to you. Why would you protect him? It's not a question of protecting him. It's... Oh, please understand. If you could show me some evidence, I could have him arrested. You have no security forces. There are people who'll fill in for now. If they know there's a reason. The Doctor is too dangerous to remain at liberty. Dangerous? You know where to find him. You will take us to him. Why do you need my help? With all this technology of yours, surely you can track down an alien life form. The asteroid that devastated your world contained many ionotronic ores. The metallic dust in your atmosphere is inhibiting our scanners. You must help us, Eileen Flint. I'm sorry. I really am. And I pray this won't affect the relationship between our people. It's just... There are rules. Silence! betray the Daleks. We will locate the Doctor by our own means. Deu pra perceber como parece que eles estão desesperados pra transmitir o ódio, mas eles não conseguem, porque... Porque, teoricamente, aquele corpo que nós conhecemos hoje, depois vocês vão procurar e vão ver imagens, na verdade, ali dentro tem um ser vivo, ali dentro estão presos. Ali... É, aquilo é uma armadura e tem um serzinho é lá dentro. É um tanquezinho de guerra, né? Só que eles não saem dali de dentro nunca. Tem um polvinho lá dentro. É. Então, aquilo ali é como se fosse seres... Eles se odeiam e odeiam todo mundo. Então, são seres mais do que nunca desesperados. E eles isso te dá medo e desespero ao eles mesmo tempo. Eles estão tentando passar esse ódio, esse desespero, eles não conseguem, porque o sintetizador não deixa. E é muito, muito, muito agonizante. E, obviamente, como vocês podem perceber, eles viraram... Assim, Doctor Who tem uma galeria de vilões memoráveis, mas os Daleks se tornaram os principais, os mais recorrentes. Eles estão sempre voltando. Sem dúvida. E sempre vão voltar. E, enfim, eles são muito ameaçadores, muito assustadores. Na série nova, eles colocam... quando eles aparecem, que é muito legal. Enfim, os vilões têm o Cyberman, que são também bem legais. Mas eles são meio sensualzinho. É, mas é assim, não são tão legais quanto os Daleks, não são legais. E tem o Mestre, que eu só conheço de nome. É, o Mestre, o Master, ele é o Evil Doctor, como sempre, tem que ter algum. Ele foi criado na época do terceiro Doutor, quando o Doutor estava exilado na Terra. Gente, se a gente descobrir que Jacob é o 12º Doctor e a Saul é o Mestre... É o Mestre, seria ótimo, mas vamos deixar isso... pro ano que vem, né? Tá bom. Prefiro não pensar nisso agora. O Mestre, ele é o Nêmesis maioral do Doutor. Ele tem a mesma... Ele é o Doutor, o Doutor do Mal. Ele também é desligado dos Time Lords. E a principal motivação dele é viver pra sempre. Quando ele surge, ele já atingiu o tempo de vida limite dele. E ele tá sempre tentando conquistar o Olho da Harmonia, o Eye of Harmony, porque ele quer roubar. Ele quer dar um reset no ciclo regeneratório dele. Quando ele retorna agora na série nova, a motivação dele é outra. É outra coisa, porque não tem mais Gallifrey. É, não tem mais Gallifrey. Mas ele é o vilão do movie também, por falar nisso. Ele é um vilão muito interessante, assim. Muda muito, porque como vários atores também interpretaram ele, também muda muito. Então, às vezes, ele é mais sinistro, às vezes, ele é mais malucão. O ator que interpreta ele agora na série nova, ele mesmo demonstra uma vontade de ter aquela jovialidade do 10º Doutor. Então, o que faz? É como se fosse o 10º Doutor... Só que maluco, pirado, coringa do mal. Então ele ri, dança e faz maluquice. Outra coisa, mata as pessoas. Uma coisa interessante é a transformação do 9º pro 10º Doutor, que além dele ter se transformado fisicamente, mostrou essa coisa da superação. Sim, a maior diferença é a seguinte, o que acontece é... É como se quando ele virou o 10º, ele superou todo aquele ódio, todo aquele rancor, toda aquela tristeza de ter perdido a sua própria raça, e superou isso, e passou a ser uma nova pessoa. Sim, os acontecimentos do final, do final próximo à regeneração, faz com que ele... meio que a redenção se vingue, ele se redime. E o 11º que vai entrar agora? Eu tô confiante com a nova, porque assim, vai mudar não só os atores, como vai mudar a equipe de produção inteira. O produtor executivo e o principal roteirista da série até agora vai sair também e vai entrar um novo. Eu tô confiante porque o novo que vai entrar não é tão novo assim. Ele é roteirista já da série e ele é escritor de pelo menos 3 dos meus episódios favoritos. Ah, ainda tô tranquilo. Entendeu? E ele é escritor de novas do Doctor Who. Ele escreveu, inclusive, uma paródia que o Mr. Bean fez. Como é que é? Eu baixei, cara. Tem uma paródia, né? Porque o Doctor Who... não tinha nada no ar do Doctor Who. Que legal. Rolou um especialzinho de Teleton lá, que o Mr. Bean interpreta o Doutor. Não é canônico, tá? É uma, né, paródia. Esse cara escreveu. E esse cara, todos os episódios... ele escreveu o especial em que os dois doutores se encontram. Todos os episódios que ele escreve, mais ou menos, brinca com essa coisa do loop temporal. Que é a história envolvendo viagem no tempo que eu mais gosto. Uhum. Então, eu imagino que nessa nova fase do Doctor Who vai ter muito disso. E ele não vai jogar fora nada que foi acrescentado, semeado até agora, porque ele já fazia parte da equipe. Então, eu tô bem confiante. Eu acho que a BBC não vai botar no CD. Não sei, eu pensei que era um cara completamente novo. Não sabia que ele tinha feito. Ele é um carinha já conhecido. Quais histórias que ele escreveu? Ele assistiu alguma? Cara, na primeira temporada, a segunda eu não lembro, mas ele escreve um episódio favorito da terceira temporada, que é Blink. Eu não assisti a terceira temporada. Ele escreve 2 episódios da quarta, que eu não vi ainda, porque eu não vi a quarta ainda. O Doctor Who, novo até agora, teve 4 temporadas, e esse ano tá rolando 4 especiais. Não teve temporada esse ano, por causa dessa transição de produção. Mas os especiais ainda são containers, né? São. Já teve 2 especiais, agora os próximos vai ser Waters from Mars, agora em novembro, e The End of Time, que vai ser o último, vai ser o The End Finale do Tennant, vai ser o último dele, tá sendo épico. Uh-huh. Rolou um trailer dele na Comic Con, no painel do Doctor Who na Comic Con, todo mundo maluco pra ver. A despedida vai ser traumática. Obviamente, tá todo mundo falando que é o melhor de todo mundo, vai sair, ninguém vai gostar mais. O Tennant falou que em uma semana todo mundo vai ter esquecido dele. E o Matt Smith vai ser o melhor de todo mundo, de novo. Bom, enfim, tá aí, tá fazendo um sucesso de novo. O mundo inteiro conhece, assistam. Algo, sabe, tem 20, tem 30 temporadas aí, escolham alguma. Pega, acho que é mais fácil realmente começar. É melhor começar da nova. Da de 2005, vocês encontram fácil em torrent, vocês encontram fácil em links diretos aí pelo Orkut da vida. Assistam pelo menos o piloto da original, só pra ver a forma. É, depois vocês coloquem no YouTube Doctor Who First Episode. É, o Narrated Episode. Tem que ver se o que não foi ao ar, porque a sua forma... Que ela tá mais bonita. Ela tá com a roupinha dos Jetsons. É. Depois que você tiver assistido umas duas ou três temporadas da série nova, você começa a revisitar os antigos de curiosidade, você vai ver que são bem legais também. E aí você vai começar a fuçar, e se for maluco como eu, você vai começar a querer consumir tudo e qualquer coisa já produzida. E aí não é à toa que a gente começou é o live de por enquanto, mas eu pretendo ajudar assim que der, uma maratona pra baixar 200 GB de Doctor Who. É, pra gente realmente ver todos os 26 anos, que eu vi um episódio ou outro picado, um pedaço de um, um pedaço do outro, um aqui que o Fulano legendou, um aqui que o outro disponibilizou, mas estamos numa maratona agora pra vermos todos os 26 anos. É isso. Fora isso, rola dois spin-offs da série nova, Torchwood e Sarah Jane Adventures, mas esse é assunto pra outros dias. Você ainda não falou do K-9? Companions, então. O Dr. Who teve muitos companheiros de viagem, nunca gosta de estar sozinho. Muitos marcaram época. A Sarah Jane é uma companheira muito famosa que agora estrela uma série só dela. Aham, uma série infantil. Uma série infantil só dela, porque a BBC queria alguma coisa infantil envolvendo o Dr. Who. Aí sugeriram assim, bora fazer uma série do jovem Dr. Who. Só que o Russell, que é o produtor, virou e falou assim, olha só... Vai tirar um pouco do mistério, não é uma boa ideia. Ele falou que não queria ver um jovem Doctor construindo chaves de fenda sônica em Gallifrey, jovenzinho, dando skate, isso não seria legal. Então, a Sarah Jane, que foi uma companheira da década de 70, da época do quarto doutor, inclusive, se não me engano, ela pegou o finzinho de um e o comecinho de outro, não sei se do quarto pro quinto ou do terceiro pro quarto. E ficou um tempão, ficou uns 3 anos como companheira, e ela foi muito famosa, ela participou da segunda temporada, não foi? Da série nova. Foi, na segunda. Ela reencontrou o décimo doutor. E aí, depois, na hora de surgir uma ideia pra uma série infantil, chamou ela pra fazer a série infantil. Ela e um dos companheiros, que é o K-9. Que é um cachorro robótico, que é K-9, K-9. É, o nome daquele filme, o policial, policial bom pra cachorro. Mas o Doctor, o K-9 é mais antigo. Eles imitaram o K-9. Aham. Uh-huh. Existem vários modelos do K-9, na verdade. Tem o Mark 1, Mark 2. É o Mark 1, Mark 2. O K-9. Mark 2 existe, no caso do K-9. Que lá atrás, quando a Sarah deixou o doutor, ela ficou com o Mark II, se não me engano, o Mark III do K-9. E aí, quando eles encontram o K-9, tá lá quebradinho, na segunda temporada, eles consertam ele. É um cachorro multiuso, né? Ele faz tudo. E aí, depois, no final, quando o doutor vai embora de novo, ele deixa o Mark IV, se não me engano, com a Sarah. E aí, no, na série só dela, é ela, o Mark e um monte de criança. Inclusive, o David Tennant vai fazer uma participação agora. No seriado. Eu preciso ver o Sarah por causa disso, inclusive. E Torchwood é... É com o Captain Jack. É, eu não vou falar muito de Torchwood, que é muito spoiler, mas enfim, vocês assistindo a série nova, vocês vão ver que da primeira pra segunda e mais na segunda, eles toda hora mencionam o Torchwood, o Instituto Torchwood, o que é Torchwood, e aí no final da segunda temporada nós descobrimos o que é Torchwood, e aí depois, enquanto tá rolando a terceira de Doctor Who, começou paralelo o seriado chamado Torchwood, que é um spin-off que é intimamente ligado com Doctor Who, ainda que seja completamente diferente, o tom é muito mais adulto. Eles falam de sexo, todo mundo é gay. Todo mundo é gay? Cara, Torchwood é uma série perturbadora. Torchwood, depois que você assiste, você gosta muito, calma. Não, porque até na série original, o Captain Jack ele é meio livre de preconceito, digamos assim. Assim, o que rola é o seguinte, em Torchwood, você termina a temporada gostando muito dela. Você entende a piada. Você começa querendo ver Doctor Who e você vê que tem alguma coisa errada. Até o quinto episódio, você quer continuar vendo, mas a série não pegou no tranco ainda. Mas você tem, Torchwood, você tem que ser persistente, continuar assistindo. Depois do quinto, você entende o clima da série, você aceita o clima da série e você embarca. O problema de Torchwood é o seguinte, enquanto o doutor tem o doutor e os companheiros que você torce por eles, em Torchwood fica meio difícil você torcer por alguém, porque é todo mundo doente mental. Eles têm aquele emprego maluco que eles têm, que eu não vou falar muito pra não dar muito spoiler, e isso afeta demais eles. Eles são loucos. Eles desobedecem todas as ordens, sabe? Do capitão. Eles são loucos. E tem um detalhe, é o seguinte. Como é uma série mais adulta, passa em outro canal, passa no BBC 3, se não me engano, a primeira temporada foi. Enquanto o Doctor é no sábado, 7 horas da noite, o Doctor é às 9. Ou seja, tem sexo livremente, eles falam fuck, entendeu? E no quinto, na altura do quinto episódio, todas as pessoas do elenco já deram pelo menos um amasso em alguém do mesmo sexo. Juro. seja por qualquer motivo, seja porque gosta, seja porque foi um feitiço, seja porque foi necessidade, sempre tem uma desculpa que ele vai dar uma massa. Então, se você gosta de fanservice, as menininhas devem adorar. E a Oi? Porque todas as mulheres se pegam, todos os homens se pegam. Então, pra ver Torchwood, você tem que ter a mente um pouco mais aberta do que pra ver Doctor Who. Não, mas é engraçado. Capitão Jack até mesmo em Doctor Who, ele beija o doutor, né? É beijo? Você lembra? Ele beija o doutor. Ah, tá. Ele dá um beijo na Rose. Aí a Rose fica, oh, meu Deus, me deu um beijo, porque ele é todo bonitinho. Ele vai lá e beija o doutor explica, também. Porque o produtor de Doctor Who, dessa nova série, e criador de Torchwood, e faz parte da equipe criativa, Russell T. Davis, ele é criador daquela série Queer as Folk. Isso, explica tudo. Entendeu? Aham. Tá bom, então. Não preciso falar mais nada. Você entendeu agora? É óbvio. Ok, então. Inclusive, no painel da Comic Con, o ator que faz o Jack Harkness deu um beijão no David Tennant, deu um beijão no Russell T. Davis. Meu. Ele beijou todo mundo na Comic Con, sabe? Aí ele beija o David Tennant, dá um grito, ai, cai no chão, sabe? De brincadeira, sabe? Sabe? Enfim, se você é uma fujoshi, assista o Doctor Who. Assista agora. Agora. Agora. Tem um anime de Doctor Who, fan-made. É, tô com o primeiro, né? Não é com o primeiro, não. É com o terceiro. É o terceiro, isso. Olha lá, eu acho, algo assim. É isso, gente. Tem tanta coisa pra falar, não dá pra falar tudo, é isso. Eu espero que tenham curtido em vocês o gostinho de ver. É, espero que vocês assistam um pouco, viciem, percam sua vida com 26 anos de material. É. Eu só acho assim, a série nova é muito boa porque ela consegue... o Russell T. Davis quis fazer o quê? Sintetizar nela todas as fases do Doctor Who durante 26 anos. Então... Na série nova, você vai ter episódios que são de suspense, vai ter episódios que são de terror, vai ter episódios que são cômicos. Comédia nonsense, que nem aquele da segunda temporada. É. Da Mulher Chão. É. Você vai ter episódios de todos os estilos, pra todos os gostos. Todos eles são absolutamente épicos. E todos eles têm que salvar o mundo, porque coisas vão explodir a qualquer momento. Cara, você sempre acha que chegou o ápice do cataclisma e sempre arruma um jeito de ser pior. É, e você termina a temporada com uma úlcera. Se você foi emocionalmente... Assim, eu sou uma pessoa muito... eu sou uma puta na mão dos produtores de TV. Então eles fazem de mim o que eles querem. Então eu termino as temporadas do Dr. Who sempre com uma úlcera aberta. É isso aí. Assistam. Uma das séries que eu senti que é mais fascinante. Que assistam. Dr. Who lembra um pouco de Tokusatsu. A gente vai falar sobre isso, não? Sim, claro. Tipo, se você gosta de Tokusatsu, ajuda bastante... Pra na hora de ver o Doctor Who. Tem que lembrar do Tokusatsu, mas não pensem que é assim tão tosco. É um pouco menos do que o Tokusatsu. Não, assim, efeitos especiais normais pra uma série de TV. Não tem humor japonês, resumindo. Não tem humor japonês. É. Não, os efeitos no começo... Sei lá, o monstro de fumaça de Lost é muito pior do que aquelas naves, sabe? É super mal feito aquele monstro de fumaça de Lost. Fumaça é horrível. Assim, de uma forma geral, efeitos pra série de TV nunca são tão bons assim. Uhum. Então, tá bem no clima. Logicamente, lá pra segunda, terceira, o orçamento aumentou, melhora bastante. E os especiais também melhoram bastante. Mas não afeta nem um pouco. É tudo tão fantástico que... É tudo tão estilizado que combina, entendeu? O fake combina com o clima, igual o Tokusatsu. Aham. Uhum. Você não se importa que aquilo é uma maquete. Tô falando Tokusatsu, não Doctor Who. Só pra finalizar, então, como toda grande série ou filme, que vocês têm que ter uma música tema que marque. A música tema de Doctor Who é muito boa, ela sintetiza nela todo. Ao mesmo tempo ela é misteriosa, ao mesmo tempo ela é intrigante, ao mesmo tempo ela é épica. Ela sintetiza tudo o que significa o seriado. Ela é meio doida também, ela parece que tá vindo e voltando, indo e voltando. A gente vai tocar aqui no finalzinho pra encerrar a versão nova, que é super legal. As primeiras versões, ela é muito mais perturbadora, porque... Nossa, do primeiro chega a me dar medo, cara. De terror. Inclusive, uma das reclamações das mamães naquela época... Aquela musiquinha deixava as crianças com medo, mijava na calça. Por quê? Um cara compôs, mas quem montou a música foi a galera de um workshop lá dentro da BBC, que tava começando a fazer as primeiras experiências com música eletrônica. Então era toda feita com recortes e experiências e sintetizadores, então era totalmente eletrônica. Então ela é maluca daquele jeito. E marcou. Então assim, a música teve vários novos arranjos com o passar do tempo. E nessa série nova teve dois diferentes, provavelmente agora vai ter um terceiro quando retomar aqui na temporada agora. E vale a pena ouvi-la.